Várias opções de crédito. Crédito pessoal, consignado, financiamento, refinanciamento de veículos, empréstimo, garantia de imóvel e muito mais. Faça um crédito com a BV Financeira e deixe a sua vida muito mais fácil. Telefone, liga agora, hein? 3003-7888. 3003-7888. Com a BV você sempre pode mais. Informe-se sobre o CET antes da contratação do seu empréstimo. O Peugeot 208 vai muito além da beleza. Ele tem teto panorâmico, interior iCockpit, central multimídia touchscreen com GPS e muito mais. Faça um test drive e participe do desafio Peugeot 208. Se você decidir comprar outra marca, a Peugeot te paga R$300. É isso mesmo. Se escolher outra marca, a Peugeot te paga R$300. Conheça o Peugeot 208. Você vai se surpreender. Confira o regulamento em uma concessionária Peugeot. Na cidade, somos todos pedestres. Energia. Energia. Energia 97. Avenida Paulista, 5:30 PM. Aqui estou mais um dia, no estádio, com alegria. Você não sabe o que é aturar as besteiras que o mano fala no ar. O Benjamin é judeu, não de Israel. Quem acredita ele vai pro céu. O Domênico Gato é todo revoltado, defende o Palmeiras e não quer saber se o time tá na Série B. O Sombra é quem manda, sem ele nada anda. Será que ele gosta de homem é homem, mulher é mulher? O moto é diferente, né? Tem o Vieira que é gaúcha, o Bento que é caipira. Com ele, as cabrita pira. O Rude é meu amigo, não posso esquecer. Quando olho o Ronivão, começa a enlouquecer. Ele sabe da história, viu Jesus nascer. Tô falando dele, é o RG. Ratatata, e o Portuga vai dar as últimas notícias da luz no ar. Esse é o esquema, faça chuva ou faça sol. Todos os dias debatendo futebol. Esse é o estádio, você tá ligado. Aumenta o volume do seu rádio. Tá no ar o Estádio 97, o oferecimento do Grupo Esser, um nome construído com história. Também oferecimento da Cato. Quando foi a última vez que você recebeu uma promoção? Vá à luta por um emprego novo, acesse cato.com.br e conquiste a vaga que você merece. Cato, pra quem busca mais. BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. E oferecimento também de Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Tá no ar, Estádio 97, sejam bem-vindos, boa tarde, boa noite pra todo mundo aí na sintonia da Energia 97. Ah, chegamos, né? Boa noite. É. E olha, chegamos aí. E hoje nós teremos convidado especial. Teremos um convidado bem especial, conhecido de todo mundo. Já, né? Tomei meu Epocler. Já. Já tomou? Já manifestou nos bastidores suas preferências futebolísticas. Não é não? Graças a Deus, né? Ainda bem. É, torce bem. É, vó Olímpia, você gostou? Com certeza, né? Torce muito bem. Gente com talento e bonito é palmeirense, né? É isso aí, vó. E ele tá inteirão pra você, vó? Olha. Olha, eu não sei se mereço tudo isso, viu? É? Desde 75, hein? Você dá uma brincadeira, viu? Tá certo. Tira o olho, velho. Ah, o urso é meu. É, não. E... Você gostou dele, Matheus? O Mota gostou do combinado. Motinha. É de leve, Motinha. Ai, meu Deus do céu. Ah, olha, vamos apresentar logo de cara. Coragem, vamos apresentar. Falta é sorte. Seja bem-vindo aqui, Gilberto Barros. É, obrigado. Ô, Leão! Seja bem-vindo aqui no Estádio 97. Tinha uma maior inveja da turma que vinha pra cá, ficava curtindo vocês no carro toda hora, falava assim... Eu não sei se eu vou lá pro hotel, eu não sei se eu vou pro navio, eu não sei se eu vou pro estádio, eu não sei se eu venho sábado aqui na Paulista pra pegar o domingo no dia do jogo pra pegar um ingressinho aí pra ir na arena. Tudo olha isso aí, só! Eu falei, quer saber de uma coisa? Acho que eu vou lá, vou pessoalmente pro estúdio, tô desempregado mesmo, acho que eu vou pra lá. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Obrigado pela presença. E vai arrumar emprego. O Estádio 97 é pé quente. É verdade. Então, eu fico ouvindo essas vozes aqui assim, depois eu fico olhando na fisionomia das pessoas, impressionante, incrível. Olha, você é o chefe, né? É o cara com a voz. Todo mundo discute, mas quem decide é ele ali. Agora que já choveu, chefe. Ô, chefe. Deus abençoe, viu? E se espirrar, saúde, chefe. Imagina. Vocês são incríveis. É o melhor e mais gostoso programa. Que, olha, acho que é o único programa que é de esporte, mas que não é de esporte, não é? É verdade. É verdade. Ele é, não, é verdade, não, é, sabe por quê? É porque é multiarena, tem show. Fala de tudo. Já, né? Não, já vi vocês cantando, beija cantando, então é ridículo, mas tudo bem. É ridículo, é ridículo. É porque ele não tá aqui ainda, é porque ele não tá aqui ainda. Mas quando ele tiver, pode falar também. É ridículo. A gente sabe que é. É multiarena, é multiarena. Muito legal, olha. Grande Leão. Estamos recebendo aqui o Leão, Gilberto Barros, aqui no Estádio 97. Mas, seu Bento, vamos às manchetes do estádio, seu Bento? Olha, acabando, hein? Ah, acabando o quê? 47:30. Ah, o que que tá acabando? Falta 2 minutinhos. Ah, o Bayern. É, Barcelona 2, Bayern de Munique 1, com 2 gols do Messi. O segundo foi um golaço. Tá 2-1. É lá no estádio que o nosso amigo RG esteve. Quem tá 2-1? Tá 2-0. Ah, 2-0. 2-0. 2-0 é difícil de virar, hein? O segundo foi um golaço, realmente. O segundo foi um golaço. Só sinto a falta de Matuidi nesse jogo. Tá lacrado, né? Tá lacrado esse jogo aí. Seria bem melhor se ele tá lacrado, porque o Bayern tá desfalcado, né? Aí o Bayern tá sem Ribéry, tá sem o Robin. É. O Lewandowski bastante. Era dúvida também, mas... Tá com a máscara lá, né? É. 2-0. 3. Tem gol! Tem gol? 3-0? 3! Tá lacrado. Ah, Neymar. De quem foi o gol? Neymar. Neymar, agora 3 horas, tava faltando, eu acho que... Né, aqui, RG. É nóis. Tá lacrado. Eu acho porco. Que agora lacrou mesmo, hein? Mais uma vez a final da quem Champions. Quem fez o gol, seu Neymar? Real Madrid-Barcelona. Neymar. Ele. É, 3-0, acho que a coisa ficou difícil. Chupa, hein, Domênico? Eu vou falar uma coisa, já se chupa. É, tá gol do Neymar, é Santos, né? É Barcelona, que Santos. Neymar é de vocês faz anos. Tá certo, Bayer, é melhor abreviar o sofrimento do que pegar o Corinthians no final do ano no Japão e tomar fio. Para, brincadeira! Ai. Para! Se manda, hein, mano? É isso aí, Sombra. Só que fora do ar é igualzinho. Seu Vento, só vou falar uma coisa. Mesma coisa. Eu vi Maradona jogar. Hoje ele se credenciou para ser o melhor desde do Pelé. Calma, pra cá. Calma. Calma. Sério, Leonel Messi. Eu vi o Maradona. Não, é verdade mesmo. Eu vi o Maradona jogar, tô falando sério. Meu pai é argentino, vocês sabem tudo, adoro a Argentina, torço. Mas vou te falar, o que ele fez hoje, a situação, como chamou o jogo, como chamou... Falta na seleção, concordo quem questione. Mas estou falando em qualidade técnica. Vi o Romário jogar, vi o Ronaldo, todos esses caras. Pra mim, hoje, ele bateu o Maradona. Mas ele fez o nome no Boateng também, né? Mano, ele bateu o Maradona? Como é que desculpa. Ele vai bater o Maradona se não ganhou a Copa do Mundo ainda? Mas, Domênico, ganhar ou não, não é culpa só dele. Como jogador, como talento individual. Deixa eu perguntar, Gilberto Barros Leão. Qual a sua opinião a respeito disso? É argentino? É. Uma merda. Ô, Gilberto! Eu tô brincando. Argentino comigo é só no espeto e bem passado, que é pra não voltar pra mim. Messi ou Cristiano Ronaldo? Não, o Ronaldão mesmo, o Cristiano. É, o Cristiano Ronaldo, né? Olhando o telão e tudo mais. Messi ou Neymar? Penteando, hã? Messi ou Neymar, Leão? Meio Neymar. Ó, Ai, o Gilberto é um brincalhão. Valdívia ou Messi? Valdívia ou Messi? Valdívia! Jornalismo! Sombra. Fala, seu bem. Uma coisa, quando eu tava com meu pai no carro, eu quero contar pro Gilberto aqui. Onde que tinha essa vinheta? Gilberto Barros, ô São Paulo! Onde que era? Era na Rádio Globo. Rádio Globo. Até 98. Lembra que meu pai levava pra... Você... Pra escola de manhã, logo bom dia, manhã. Eu sou tão velho assim, cara? Não, acho que eu, né? Não, você tá esbagaçado mesmo de arco, então, mas é o seguinte, desde 98, de 86 a 98 na Rádio Globo, eu tinha o programa de manhãzinha, das 5 às 8 da manhã, e tinha o Você Já Abraçou Seu Filho Hoje, o quadro, e tinha a minha vinheta era... Gilberto, isso. São Paulo, me faz um carinho, me faz um carinho. Isso aí mesmo. Isso aí. Pô, muito obrigado, muito obrigado. Rádio, ouvi muito, viu? Durante uns 3 anos, eu ouvi direto. Deus te abençoe, obrigado. Então foi você, então? Fui eu. Era você. Fui eu. Gilberto, o rádio é sua escola, época, né? Eu sou radialista. A escola do rádio, ela traz muitos caras bons pela televisão, né? Você é um exemplo muito claro disso. Não, é que eu tava no lugar certo, na hora certa, é por isso, foi sorte. Agora, o rádio é a escola, o rádio é quem faz tudo. O rádio é que a cor da televisão vem do rádio, entendeu? Eu digo sempre isso aí. Eu fiz vários cursos na minha vida, jornalismo, engenharia. Eu sou radialista, mas com muito orgulho e com muita convicção disso. Legal. Show. Olha, alguma coisa que eu costumo mais dizer... mais um radialista que veio do interior também, né, Sombra? É? O interior começou de São onde, Paulo, o celeiro, hein? Eu comecei em Lucélia, na Rádio Difusora, em 72. E Lucélia fica... Lucélia. Fica ali na Nova Alta Paulista, pra frente, Marília, Tupã, Oswaldo Cruz, interiorzão Lucélia, mesmo, né? São Paulo. E você sabe que eu, como sou o Pelé, a Lucélia que eu mais gosto é a Lucélia Santos. A Lucélia Santos. Você gosta de chuchar a Lucélia Santos. E o Gilberto é o seguinte, eu ia muito no programa do Gilberto quando se fazia na Bandeirantes, do Leão lá. O Sabadaço. Tive lá algumas vezes com você. O jeito que você trata a tua equipe fora... Muito bom, é, né? A diferença do teu trabalho. Você é muito bom. Falo isso. Fui em alguns programas de televisão com o apresentador. Tapa nos outros. Mas eu também tenho um estigmazinho assim. É um tratamento sensacional. As pessoas, na verdade, na televisão, as pessoas pintam você de acordo com o que interessa a elas. Que é diferente do rádio, né? No rádio a gente... É bigode no bigode, é olho no olho. Olho no olho, né? E na televisão não, é tudo muito, muito grande, são 50 pessoas trabalhando, 50 famílias dependendo, então a gente não tem oportunidade de chegar e não dá tempo também de falar, olha, eu sou muito exigente, né? Eu tenho um estigma assim de, pô, ele é bravo, ele é... Eu sou muito exigente. Aprendi isso com o meu pai. Você vai fazer, faz bem feito. Se vai ser, seja o melhor. É lógico que eu não sou o melhor, é lógico que eu não faço bem feito, mas procure... Durma com essa consciência, né? E a televisão, ela é muito detalhista e é visual. E ela é dura, não é que nem um rádio. Você precisa de 3 segundos, você estica um pouquinho o BG ali e você ganha os 3 segundos. 3 segundos na televisão é um ano. É um black, é um negócio ridículo. É uma coisa mal feita. Então tem que tomar cuidado. E eu tomo esse cuidado. E a minha equipe, graças a Deus, eu tô com essa equipe já desde quando comecei, há 25 anos. Desde sonoplasta até auxiliar. Isso pra mim é um orgulho muito grande. É uma prova de que eu não sou tão ruim assim. Nossa, tá louco, Gilberto. E acabou o contrato da RedeTV lá? Acabou então. As pessoas falam, você saiu, você foi mandando embora, você não quis renovar. Muita coisa rola nesse meio, né? Muita fofoca, muito diz que diz. E a verdade é que o projeto era de 3 anos, acabou o projeto. E a gente sentou, evidentemente, pra pôr os prós e os contras do lado da TV, do lado também da turma do Leão. Então a gente resolveu, o contrato termina dia 1º de abril, então dia 1º de abril, a gente 30 de março, a gente então não renova. Mas a porta está aberta, eu adoro o pessoal da RedeTV, adoro o pessoal da Band, adoro o pessoal da Record, da Globo, todas as emissoras que eu passei, porque graças a Deus a gente tem que, quando entrar, tem que entrar e deixar... Porta aberta, né? Exatamente, um calço na porta para deixá-la aberta. Você está voltando para a Record? Começou. É verdade. Hoje não, quatro amigos da imprensa já ligaram hoje dizendo que já estava tudo certo. Não tem nada certo, nada conversado, nada. Você vai pra fazenda, Júlio? Vou. Um amigo me convidou esse fim de semana, vou ver se eu ainda monto a cavalo. Mas nada certo, nada. A gente, é lógico, existem os representantes, eu não gosto de falar, por exemplo, dinheiro eu não falo. Eu não sei nem quanto eu ganhei, quanto eu ganho, não é comigo. Eu só falo do projeto artístico. Trabalho, né? Do projeto artístico. Então, quando pintar esse lance aí, eu vou saber se tá indo assim. Por enquanto, nada, é tudo... Não é que é fofoca, sabe? As pessoas... Eu tô indo visitar meus amigos. Eu já fui na Record fazer programa. Amanhã vou gravar o Raul Gil. Eu tô aqui... É depois da manhã? Homenagem ao artista! Ah, não é gravado, é. Então... Ô, Gilberto, a TV fofoca fechada, você acha legal? Eu acho também tem projetos aí com duas fechadas, tentando desenvolver um projeto de programa de auditório da linha popular. Porque o lance agora é ser pop, cara. Agora virou mania, né? Virou cult, né? Sim. É. O negócio é pop. Antes era ser chique, agora não pode ser chique. Ser chique não vende. O negócio é ser pop. Então vamos lá, vamos buscar quem policial é pop. Eu sou ZL, eu sou o Leão do Povo. Você fez uma época policial, teria coragem de voltar a fazer? Ou você acha muito... Eu não teria coragem. Não? Me chamava de doutor, cara, de delegado. De te enfiar o dedo no buraco da agulha. Da bala. Ah, certo. E era terrível. E aí eu... Você largou e falou, não volto mais. Jornalismo eu volto, jornalismo eu faço. Com muito prazer, eu tenho acho uma delícia fazer jornalismo. Agora... policial ou estritamente violento, assim, como era o que eu fazia, não Eu dá, também não. Acho, eu não gosto disso, seu velho. Eu acho sacanagem esses caras que ficam falando de violência na televisão. Não dá, não cabe mais isso na TV, velho. E futebol, você mas já tem fez, que fazer, Leão, tem que fazer com, mais. Tem que fazer com bom humor. É verdade. Cada um faz, cada um dá o que tem. Então eu acho que é válido cada um defender o seu salário, o seu... Seu emprego. Eu não critico nada em ninguém, porque afinal de contas já tomei dessa água, né? Sim. E a pergunta foi o quê? Futebol. Você faria futebol? Eu comecei rádio narrando futebol. É mesmo, narrar comecei, futebol? Olha, que parou, Leão? Eu parei porque eu não aguentava mais subir em poste pra esticar fio, cara. Para! No interior é assim, você tem que pegar o carro da rádio. Boa. O jogo é às 4 da tarde ou às 2:30 da tarde ou 1:30 que não tem luz. O caramelo aí. Você vende, delícia. Você vende o comercial que você vai fazer o futebol. Eu fazia... Pra boutique da Rose. Eu fazia Lucélio e Oswaldo Cruz, por exemplo. Lucélio e Penápolis. Penápolis, né? Eu tinha que pegar o carrinho da rádio, ir no comércio, vender, convencer o cara, pegar a grana, voltar pra rádio, fazer o comercial, datilografar o comercial, pegar o material de transmissão, ir pra cidade, em Parapã, Rinópolis. Tinha que subir no poste de eucalipto, o meu pezinho, o poste balançava, eu esticava o fio, chegava na Telesp, alô, com aquela caixinha antigamente. Isso, pedi o sinal. Alô, Telesp, pi, ok. Aí você fica. Você chegava 4 horas antes, era uma atração chegar o carro da rádio na cidade. É. 4 horas antes do rádio, do jogo. Ia pro estádio pra pegar uma posição boa pra viatura, pro radinho. Chegava, ligava as turbininhas da rádio lá, as caixinhas da rádio e falava assim, tava tocando a música do Roberto. Eu cheguei em frente ao portão. Alô, técnica, se estiver me ouvindo, dê 2 cortes. Meu cachorro late. Ok, tá bom o jogo. Tá bom, tô pronto. Tá bom aqui, tá bom, me dê sim. Olha, vou começar então o jogo, hein? No quinto sinal, se me dá 5 cortes, eu começo, ok? Aí o cara, como é que era? Essas músicas de tipo da... Paranana, wow. Paranana, começava assim, né? Alô, amigos da Rádio Difusora de Lucélia, está abrindo aqui todo. Hoje é fácil. Você sabe que eu fazia tudo. Na rede TV. Não tinha voz no ouvido. Júlio Gilberto, eu trabalhei na rede TV agora com ele, Barano, fiz a Copa, ele tá lá. É verdade. E na rede TV é a mesma coisa ainda. A gente transmite lá osasquense contra sabuguense. Eu tenho que fazer a fiação lá, eu. Você tem que subir lá. Eu com o Ceará lá, a gente faz a fiação. A gente tem que botar. Instalava a parabólica. É, mas tem que bater, Barano, senão não pega, não, Barano. Você já não consegue mais subir em árvore, não, pô. Tapa na bisnaga, malandro. Tapa na bisnaga. E você ainda sobe muito poste por aí, né? O Gilberto sabe, malandro. Aqui o vozinho tá novo, né, malandro? Sensacional. Ai, muito bom. É isso aí. Hoje estamos recebendo o Gilberto Barros, o Leão, aqui no Estádio 97, da Energia 97. Muito legal, muito bacana. Muito bom, tem papo, hein? Um dos maiores apresentadores do Brasil! 140 quilos. Esse é bom. Fala do Tricolor, seu Bento. Olha aqui, senhor Brown, vamos lá. Hoje, peraí. Vamos aqui às 10 horas, né, senhor Brown? Hoje, casa cheia no Morumbi. Passar aqui a escalação, né, com o problema do Michel Bastos. Tricolor de backup com o Rogério Ceni. A dengue, eu entendo. Entendo que o São Paulo tinha uma ligeira superioridade no confronto. A dengue na pior da... Olha, na melhor das hipóteses, ela equilibrou o negócio. A dengue não é a empresa que anuncia lá no placar do Mineirão? Pode ser. A dengue. Você vou ver com M só, né? A dengue com M. A dengue equilibrou. Se é que já não estava equilibrado, né? Mas. Tava tão bom. A dengue tirou um pouquinho aí do São Paulo, mas a torcida vai animada pro estádio, estádio lotado. 2 semanas de paz. Aí hoje começa a pedreiro. Não, aí vai o Rogério Ceni, Bruno. Mito! Rafael Tolói. Mito! E Reinardo. Mito! Denilson. Quem é mito? Mito! Tem que incentivar, Sombra. Denilson. Tem que incentivar quando tiver lá mito. Dentro, lá jogando. Souza. Mito! Wesley. Mito! Mitaço. Até respirei aqui. Ganso. Mito! Centurion. Ah! Dribla! Centurião maravilhoso! Dribla! Toque rápido! Ele fala dribla! Toque bem rápido! Bem rápido! Agora, eu não sei se tem fundamento ou não, mas eu tava vendo aqui uma informação do blog do Jorge Nicola, jornalista. Que é bom! Que costuma ser muito bem informado. Teria o Cruzeiro feito uma oferta ao São Paulo de Dedé mais dinheiro por Ganso? Sim. Dedé, mais Cruzeiro. Dinheiro. Olha, se o Cruzeiro levar todo mundo, velho, que ele foi falando. É um. Não, então, mas nem aí o Barcelona aí vai conseguir. O pessoal do Ganso já negou, porque é o seguinte: É, eles falam que do São Paulo para outro time no Brasil, o Ganso não sai. É, só sai para ir para o exterior. Porque, então... porque é o seguinte, quem tem os direitos econômicos do Ganso pretende fazer grana agora. É, então porque quer... também, o Ganso também já não é mais uma criança. É, quer ter que ir para fora. Agora é tentar fazer negócio lá fora. Muito pelo então, contrário, falou que não vai. Hã? Então falou que ele não. Que isso aí é furada, não houve e tal, mas se acontecer, o Ganso não sai do Brasil para outro time do Brasil. Só para o exterior. Né? É então, verdade. Isso é uma palhaçada, né? Se o cara é profissional, então ele não é profissional, ele é semi-profissional, ele é São Paulino profissional ou santista profissional. Só isso. Porque se o Palmeiras quiser contratar um cara desse aí, como o Cruzeiro quis contratar o Valdívia, o cara tem que abaixar a cabeça porque não joga porcaria nenhuma. Tá enganando com aquele salário que ele ganha no São Paulo. E eu fico nervoso. Meu pai era São Paulino, faleceu esse ano. Meu irmão lá em Bauru sofre que nem um desgraçado. Porque o cara só anda em campo. Tudo bem que ele é gênio. Passe de gênio! Passe mas de gênio! Ótimo, eu também dou. Mas tem que aplaudir. Mas quantos passes por jogo ele dá? Quantos piques no jogo ele faz? Tá caro, tá que nem o Valdívia no Palmeiras. É gênio. Cara, você viu o passe que o Valdívia deu por de dentro pro cara ali? Sensacional! Só que, a gente tem que elogiar. O rádio tem, a crítica tem que falar mesmo. É gênio. Mas, pelo amor de Deus, gênio, acorda. É. Para de tomar Dermonix, ou sei lá o que você tá tomando antes do jogo. E acorda. É um gênio que só atende a um pedido no jogo. Mas ele tem toque de bola. Mas então, jogador de futebol tem que jogar futebol. Tem que ser participativo. Não, e hoje em dia não é o atleta, não tá veloz o jogo. Tá? O Dudu não jogaria mais o ex-Palmeiras. O Ademir da Guia não conseguia ser mais Ademir da Guia hoje. O futebol hoje exige velocidade. Como chama? Não, mas a diferença é o seguinte, ele não tá falando igual. Ao contrário de você que fala que o Ganso é uma porcaria, ele fala que o Ganso é porcaria. Não, é craque. Só que ele tem. Ele tem que vestir o espírito do daquele, como chama aquele corredor que fala assim, o Bolt? Bolt. É. Então, hoje em dia o atleta tem que correr. Tem. O cara anda em campo. Isso aí, sabe o que é? Desrespeito com a torcida e principalmente com os colegas. Mas em campo. Eu não falei diferente. Se eu jogo, do lado de um cara desse, eu já joguei futebol. Se eu jogo do lado do cara desse, sabe que eu chego no cara? Não crio caso nenhum, não. Eu continuo. Eu encosto nele e falo assim: ô seu sacana, joga você sozinho, pô. Você tá ganhando 5, 10 vezes mais que o time inteiro. E não faz, o time não vai jogar pra você, é você que tem que jogar pro time, pô. Tem violência. Nossa, senhora. Ele acabou com o Mota agora. Comigo não! Eu percebi isso, Tinha. Desculpa, Motinha. Desculpa, Motinha. Ele pode acabar comigo qualquer hora. É teu número? Não, esse negócio de. A turma do urso é um problema. É, a turma do urso. Você é muito assediado? Eu tava no carro agora, liguei o rádio. Não, problema não, é fã. Pô, mas que voz, tem o Sombra. Ah, nossa. É o Sombra. Pera aí, olha. O Sombra. Ah, eu falo. É o chefe, ele que é o chefe que eu falei, né? Pô, a primeira pessoa. Você ficou arrepiadinho com a voz do Zé. Olha, primeiro é o chefe. É, safado. A falar, se você não sabe, eu pensei assim, que o cara tem uma bela voz. Mas tem. Quando você tinha nascido, ele já tava em rádio. Pô, pelo amor de Deus. Pensei que você não mesmo. Pensei que você já tinha assumido a posição do gay do programa Gabo Mota. Ah, mas antigamente era só eu. Aí depois, quando você falou que sou eu, falei, ele tá surdo mesmo. Antigamente era só eu gay do programa. Eu tava ouvindo aqui o que. Quando eu falei que ia trazer o Gilberto Barros, o Motinha detonou. Ah, é? Falou um monte, xingou. É mesmo? Aí chupa, Mota. Não, depois que ele mandou a foto de cueca, pronto, eu elogiei. Assim? Ele é da turma do urso, cara, é problema isso aí. É da turma do urso. Por que você é público gay? Pô! Cara, vamos continuar aqui. Não! Ah, quer dizer que homossexuais da mesa! Ah, homossexuais da mesa! Aguinaldinho! Eu sou heterosão. Olha, eu sou fã de Gilberto, já fui no programa dele. Olha o Gilberto. Sensacional, é você. Uma delícia gostosa. Adoro o Gilberto. O meu sonho é pentear esse bigode. Vai pra lá, horrorosa. Guinaldo, eu te amo, Guinaldo. Eu também. Posso te dar um beijo, menina? Mas bora. Ah, vai dar um selinho nele pra gente voltar. Vamos dar um selinho. Não, um selinho. Dá um selinho no Gilberto. Não brinca com essas coisas que ele não quer. Mas de verdade? Não. Nem por um cacilda. A Domênica ficou com ciúmes. Eu pago. A Domênica ficou com ciúmes. Eu pago. Ô, Gilberto. Sensacional. Ô, Gilberto, eu já pego essa menina do seu lado aí, ó. Eu não. Vamos fora. Não, eu não. Eu pago pelo selinho. Isso, bom, seu Bento, São Paulo é isso. Isso aí. Torcedor tricolor, por favor, hoje, mesmo que seja assim, incentivo total. Lógico, estádio lotado. Estádio lotado. Incentivo. Não adianta dar, às vezes não tá jogando muito. São Paulo e quem mesmo? Cruzeiro. Ah, bom. É, jogou difícil. Só tem uma coisa que você tem que incentivar, tem que incentivar. Às vezes não tá legal o jogo, tem que incentivar full time. Mas você só esqueceu o negócio. Boa noite pra todos vocês, que é Vanderlei Luxemburgo. Ah, você? Deixa eu falar um negócio. Deixa eu falar um negócio pra você. Você sabe que eu sou do Rio de Janeiro, né? Eu tô aqui no hotel ativar o Bourbon. Você tá no hotel o quê? Bourbon. Não, é Bourbon. Vai ter o Risório Sérgio 97. Risório? O que eu fiz? Que você fez? Eu adestei o mosquito da dengue. Como que você fez? Adestei, falei, ó, tá vendo aquele lateral esquerdo ali, meio campo, o Michel Baixo ali? Você vai lá e pica aquele cara, sabe? Porque eu tô ligado que a gente vai jogar hoje. Então, precisava dele. Mas se for eliminado de São Paulo agora, contra o Cruzeiro, a minha probabilidade de realizar o show que eu vou dar, é a probabilidade. Aí você pode ir pra lá. Eu posso, normalmente, ser contratado pelo São Paulo e realizar meu show de trabalho. Exato. Tá certo? Exato. Então você vai torcer pro Cruzeiro? Eu vou torcer pro Cruzeiro, porque eu fiz um grande trabalho. Eu ganhei a tríplice coroa. É Natália do Vale. Tríplice. Vera Fischer e Desico Chaves. Tipo de coroa. Que lá a vida, velho. Tá certo? Tá certo. Vai voltar domingo. Esse é o Estádio 97. Estamos com as manchetes do estádio. No oferecimento da HDI Seguros. É de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também oferecimento de Singapore Airlines. Uma das companhias aéreas mais premiadas do mundo. Grupo Esser, um nome construído com história. Perfect Brasil. Peça peças de suspensão com perfeição. Peça Perfect, seu Bento. Muito bem. Coringão, Bento, Coringão, vamos lá. Vamos aí que daqui a pouquinho pode ser que tenhamos a vinhetinha aí, né? Bingo! Exatamente. O jogo começa a que horas? 7h30. 7h30. 19h30. Sabe quem me ligou de que tá lá? Não. Edgar de Arreia. Edgar de Arreia. Ô, Edgar de Arreia. Ele já está sumido. Ele diz, me sinto um canhão na América do Sul. Chegou onde? Lá no Paraguai? Estádio de... Defensor de Thiago. O Edgar já está com o voo comprado para fazer placar amanhã, caso precise. Rapaz do céu. Vamos aqui a escalação do Corinthians. Só tem uma mudança, né, mano? O tradicional, o Corinthians vai com o Cássio, o Fagner, Felipe, Gil e o Fábio Santos. Sim. Ralf, Elias, Jadson, Renato Augusto. É o ataque, sim, no lugar do Sheik, o Luciano. E o Guerreiro está de volta depois também da sua fase com dengue. É, o Luciano agora ele vai ter a chance que ele tanto queria, né, Bento? É, exatamente. O empresário dele falou que ele poderia sair do Corinthians caso ele não recebesse oportunidades, depois ele baixou a bola, exatamente. Agora aí com o Mendonça expulso e o Sheik também, ele vai ter a chance que ele tanto queria. Tem que mostrar serviço, velho, tem que mostrar serviço. E o Corinthians ele não vai jogar no Paraguai retrancado não, cara, o time do Corinthians vai pra cima, vai jogar lá com a formação que tá acostumado já. O Luciano vai jogar aberto pela esquerda ali, o Guerreiro vai voltar, né, depois daquele período que ele ficou com dengue. E o Corinthians tem obrigação de ir lá no Paraguai e trazer os três pontos. Meu mano, tá certo, e o Gilberto ganhar. Vai torcer arduamente pro Corinthians, porque Corinthians é Brasil hoje, não é, Gilberto? Não, que pro Corinthians é Brasil? Meus irmãos, pero no mucho. É. Mas, mi coração... Você tá até de preto e branco, traíra. Eu estou estreando a camisa de Jacaré Noiva que comprei para estar aqui em Energia. Made in Paraguai. Dois está exatamente para essa camisa de mi país, mi Paraguai. Agora, mano. Por isso que essa lacosta é uma largatixa, não é? É uma largatixa. Eu vou dizer o seguinte. Eu vou dizer o seguinte, mano. Aqui é Zezé. E por experiência própria, eu posso te dizer que Luciano não ajuda muito, viu? Ajuda sim, velho. Ajuda sim. O aproveitamento do Corinthians com o Luciano em campo é muito bom, mano. O aproveitamento do Corinthians com o Luciano em campo é muito bom, mano. E hoje eu espero que o Corinthians traga uma vitória. Por mais que seja de um gol de diferença, não precisa golear, tá certo? Mas tem que vencer. Tem que vencer porque o Corinthians conseguiu escolher o adversário. Só pode escolher adversário quem não precisa de pontos na última rodada, RG. É verdade. Tá? Se o Corinthians optou por pegar o mais fraco, tem que ir lá e fazer jus. Tem que segurar o rojão. Tem que segurar o rojão que fez. Tem que fazer jus à escolha que fez. Se fizer o gol, tem que ir pra cima. Eu tava vendo agora no carro, viu uma parte do jogo do Barcelona do Bayern. Meu Deus, hein? O carro do cara tem TV, gente. O time faz 1-0. O Benjamin é paquitão, mano. O time faz 1-0. Aí, Benjamin. Ele não fica lá atrás tocando bola. Aí os caras vêm com aquele papinho, porque também lá tem gol fora. Aí os caras, mas quando faz o gol, não tem medo de ir pra cima, porque se tomar um gol, não teve medo, foi, fez 3-0 e acabou com o jogo. E vou dizer uma coisa pra você, o Barcelona está na final daí da Champions. Oh, não dá pro Bayern tirar essa diferença. E o Bayern todo desfocado. O Barcelona, no mínimo, um gol faz lá, filho. Eu quero ver fazer 5 depois. Depois do terceiro gol do Neymar aqui, eu tava vendo o replay do gol, Sombra. Tinha que ver a cara de pano molhado do Xabi Alonso e do Schweinsteiger. O Guardiola balançando a cabeça e tipo, falando, já era. Cara de gato, Xereque, já era. E vou dizer mais a vocês. O Bayern estava jogando. Timão. O Bayern estava jogando bem. Isso que é pior. Mas é que tá. Entrou o Messi. O Messi fez a diferença. E vou dizer o Boateng está no hospital. Mas o Boateng é horroroso. O Boateng está no hospital. Vou dizer mais uma coisa. A coluna dele entortou. Entortou. O Messi deixou ele. O único que vai arrancar a cabeça do Barcelona é a Juve. A Juve vai chegar com o Barcelona na final e vai arrancar a cabeça. Real e Barça, velho. Real e Barça. Juve já está na final. Juve e Barcelona. Real e Barça. Azedão, quem deveria disputar? Cláudio Azedão. Tudo bem? Quem deveria. Oh, fala, fala pro Leão aqui, pro Gilberto. Gilberto, obrigado. Quem deveria disputar a final da Champions? Ah, primeiro, senhor jornalisticamente, queria falar chupa, né, pro Gilberto. Que isso? É Santos, né? Mas você não é jornalista? Ah, ele deve estar todo animado domingo com a família, vamos ver o Palmeiras ser campeão, então chupa legal você, o Domingo. Eu? Eu acho que a final. Ó, o quadrado mágico verdadeiro, né? É Lucas Lima. Quê? Genovânio. Genovânio? Genovânio. É. Ricardo Oliveira. É. E o Robinho, né? Ele é de Neymar. Neymar já foi embora, né? Então eu acho que o Santos. Esse é o quadrado mágico. Evidente, né? O Santos. Evidente, é o do Dunga também, é o do Dunga. É. Tá aí, o Santos não ia tomar de 3 do Barcelona. Não, tomou de 4. Ah, mas o. Quantos anos você não chega onde o Santos chegou, hein? Ah, não importa. É Santos e Júlio na final. Chegar pra tomar saraivada de gol é melhor não chegar, viu? Ô porquinho, fica quietinho aí, cara. Chegar lá pra tomar uma saraivada de gol é melhor não ir. Não, assiste a gente no Mundial. Pro inferno. No que Mundial? Que Mundial? Vocês são Mundial? Gente não perdeu isso aí? Vocês são Mundial, não? Nosso Mundial não tá em preto e branco. Eu dei risada aquele dia que vocês tomaram de quatro. Ah, mostra o jornalzinho aí, você, Gilberto. Poxa, vai. E o primeiro, e respeita o primeiro de todos lá. O seu primeiro de todos é nós. Então, Corinthians, é isso? É isso. E já que vocês estão falando de Barcelona, um recado importante da Singapore Airlines, cara. Né, porque a gente fez tanta promoção aqui para Barcelona e Real Madrid, capaz de dar um Barcelona e Real aí de novo, capaz de dar de novo, a né? A Juve não vai deixar. Então, um recado legal da Singapore para você que quer viajar para Barcelona, para conhecer os encantos, a riqueza arquitetônica de Barcelona. É um lugar paradisíaco, né? O RG tá aqui, não nos deixa negar. Um sonho. Atenção aí, você que costuma viajar para Barcelona, se não costuma, quer viajar. Classe econômica na Singapore, a partir de $808. E a executiva, a partir de $2,488. Quem tá acostumado a viajar sabe que esse preço é precinho, hein? E outra coisa, você também pode explorar Singapura, que é um dos países mais modernos do continente asiático. Singapura, quem conhece fala, é legal demais, é o paraíso das compras, para quem gosta de bons restaurantes, boas compras, vá a Singapura em classe econômica a partir de $1,488 e a executiva a partir de $4,888. Para mais informações, consulte o site singaporeair.com ou seu agente de viagem. Essas vantagens aqui só da Singapore, hein? Singaporeair.com ou no seu agente de viagem. Tá parado demais agora, Barcelona, $808 aí, tá muito bom o preço. Até com dólar alto, tá bom o preço. E que avião, hein? É. Aliás, você vai pra... A gente tem uns amigos que costumam... Os amigos costumam ir frequentemente pra Barcelona. A grande atração turística de ir pra Barcelona é curtir o avião eu falo Singapura. Ou Singapura, né? É Singapura? Não, mas é Singapura. Singapura, é bem Piracicabana. Eu tô meio tranquilo, eu sou Piracicabana. Mas você é do interior? Então é Singapura. Fala a verdade, lá é Singapura, né? Fala a verdade, né? É sensacional essa empresa aérea. E é direto. Não, né? E dentro é uma atração. É. O voo é uma atração. Ô, Gilberto, paga pra mim pra eu ver a final da Champions. Tá pago. Tá mesmo? Tá pago. Show. Você me dá o dinheiro, eu vou lá e pago. Sensacional. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. Ô, Benjamin, vamos falar da BV Financeira, Narigudo? Vamos falar da BV. Antes eu quero só mandar um abraço aí, em especial pra todo mundo do programa aí. Segunda-feira começa com a gente, consórcio Honda, viu? Oh, que beleza, hein? Boa. Manda um abraço lá pro Danilo Pisani, corintiano, o Fábio Tadoni, corintiano louco, o Alberto Pescumo, torcedor da Portuguesa, o grande Ricardo Tomoyose, o Luciano Giltzi. Então, segunda-feira, consórcio Honda aqui no Estádio 97. Muito legal. Obrigado aí pra toda a galera da Honda, Honda Motos aí. Valeu mesmo. E olha, amigão, se você estiver pensando em comprar ou trocar seu carro, sua moto, seu caminhão, acesse meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BB Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis. Através do site é possível comparar preço, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando. E o melhor, hein? Sem precisar sair de casa. E para financiar sua compra, conte com as condições especiais da BV. É só ligar 3003-7888, 3003-7888, porque com a BV você sempre pode mais. BV, bom negócio para você. O que significa BV? Bons veículos. Bons, pode financiar o que você quiser. Se a BV motor dinheiro. Boa, Gilberto. O veículo é 10. Tá vendo, Gilberto, parceiro? Aguinaldinho, se você casar, você vai casar bem. O cara é parceiro. Ai, vamos. Onde você quer fazer a lua de mel, Gilberto? Você é sensacional. Ai, você também, linda. Oh. Não, tá rolando. Olha, adicionei ele no Tinder. A gente já tá rolando já. Mas você já trocou o Domênico? Fala. A Domênica faz muito doce no ar. Na Domênica é a mãe do senhor. Mãe do senhor. Ela tem um fetiche de me beijar de fralda. Continuando com as manchetes do Estádio 97, no oferecimento da Cato. Seu talento é reconhecido no trabalho? Então vá à luta para um emprego novo, acesse cato.com.br e conquiste a vaga que você merece. São 7 dias grátis para você experimentar. Cato, para quem busca mais. Vamos falar de quem? Que é o Santos. Do Santos? Do campeão. Fala do campeão. Let's go! E aí, seu Bento? Tudo bem, Gê? Como é que tá? Tranquilo? Hoje tem jogo também, não parece, né? É, sofazinho hoje, pá. Vários jogos, né? É, hoje vai agora, ó, RG, agora é nossa Santos, vez, né? Deixa, hoje é um sofazinho de leve. Desculpa, hoje é o seguinte, o Santos vai entrar com o time B, né? Sim. E não tem como uma vaguinha pro Joshua? Só jogar meio tempo. Não, ainda não. Ainda não. Esses netos aí do Pelé não jogam nada, viu? Tem que esperar mais um pouquinho. Ô, mas que responsa também. Se fosse neto do Pelé, eu seria astronauta, velho. Tá de brincadeira, eu não jogaria bola nem na escola. Eu não ia me atrever. Você tá louco. Você viu? O filho já foi pra ser técnico, o Edinho lá, né? Hoje só vai o Vladimir, que o Portuga falou que era um frangueiro do caramba. Eu não mando. Ainda bem que o Portuga falou isso. Então, você falou que ele era o chamagol. Ainda bem. Hoje só vai ele titular, vai estar uma galera. Gabigol hoje tá lá em campo, aquela coisa toda. Galera, vai rodar a galera, né? Vai rodar. O Santos tem colocado aí na Série B o time... Time B para fazer a Série B. E tem dado certo até agora. Série B não. Copa do Brasil. Copa do Brasil. Série B. A Copa do Brasil. É que parece uma Série B. Já que ele não tá tão errado. Tá falando do Palmeiras? E tem dado certo. E tem dado certo a estratégia, né? Até agora tem dado certo. Vamos ver se hoje consegue mais uma vitória em cima do Maringá. Seria legal. E eu não sei. Eu não abriria mão. Me parece que o Santos está aí forçando muito o time B em cima da Copa do Brasil. Eu reforçaria o time um pouco mais, porque, continuo dizendo, seria uma chance muito grande e o Santos teria essa oportunidade. Mas o RG tem um de detalhe. Ganhar a Copa do Brasil. Tem um detalhe aí, RG. Por exemplo, se o Santos cair fora agora nessa fase e o Palmeiras, por acaso, caia fora, eu acho difícil, nem tem tanto um quanto o outro. Eles vão diretamente para a Sul-Americana. Eles vão jogar Sul-Americana. Entendeu? Eu não sei se é uma boa ou não, para muitos para outros não. Mas a Sul-Americana parece que não sei se tem times mas a sua, então, segundo mas, o escalão. Mas né? a Sul-Americana era baba, né? Era. Não, ela continua baba. Não, ela melhorou, hein? Não melhorou. Você pega o segundo escalão do Às vezes acontece de ter segundo escalão e às vezes não. Alguns países, às vezes, fica tem com convite. Cara de Libertadores. O ano passado não foi baba, não. Não foi tão baba assim. Como não foi baba? Quem foi? Peraí. Ficou São Paulo, Atlético Nacional, River Plate e Boca Juniors. São Paulo. Atlético Nacional, River Plate e Boca Juniors. Tava lá os três, né? Então nós perdemos pros caras. Mas hoje, esse aqui, não tá o Boca, não tá o River, não tá o São Paulo. Tudo bem. Tá, mas a maioria, que às vezes tem algumas federações, Domênio, que ainda usam o critério de convite. Porque não há um critério. Você pode estabelecer. Cada federação tem um critério. Ou critérios técnicos ou convite. Mas elas são. O que eu quero dizer, RG, que são bem menos jogos. Eu entendi o que você falou. Mas já que tá na porra da Copa do Brasil, se esforça. Entendeu? Eu entendo, RG. Eu prefiro ganhar a Copa do Brasil do que ganhar a Sul-Americana, porque eu vou dizer uma coisa pra você. A Sul-Americana leva pra uma pré-Libertadores. A Copa do Grupos. Né? Tem essa vantagem. Agora, tem uma desvantagem, né? A Copa do Brasil, vamos, teremos aí, na fase entre, acho que oitavas ou quartas, acho que são quartas. Oitavas. Quartas, acho que juntam os times que vêm da Libertadores. Então você vai pegar... Oitavas. É, oitavas? Isso. Você pega oitavas. Todos esses times da Libertadores, que são os times que realmente estão disputando... São os bons. É. Teórica, na teoria, né? São os times mais difíceis pra você bater do que na Sul-Americana. Porque assim, a Sul-Americana tem três fases da Copa do Brasil antes de chegar às oitavas. Isso. Tem três fases. Sim. Nessas três fases, você, se fizer dois gols na casa do adversário, você elimina o jogo de volta. Não, só a segunda. Nas oitavas já não. Aí não, né? Não, acho que até a segunda. Até a terceira fase. Também é? Também. Então, e na Sul-Americana, você tem aquela primeira rodada que é entre brasileiros. Sim. E depois você já vai pra fase pegar os outros lá, e acho que depois do mata-mata de brasileiros, que é um jogo, você pega acho que quatro jogos pra chegar na final, nem isso, três jogos. É muito mais simples a Sul-Americana do que a Copa do Brasil. Porque você pega um time que... São menos jogos que eu quero dizer. Você pega um time que nem esse do Maringá, você chega lá mais ou menos reforçado, você tem condições de liquidar. Dá pra ganhar de dois e acabou. Entendeu? Dá. Muito bem, Santos, é isso? Isso. É isso. Então tá bom, continuando com as manchetes do Estádio 97. O oferecimento da Perfect Brasil, seu carro só fica perfeito com peças de suspensão Perfect. Também Epocler. Vamos falar aqui da Epocler. Seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Fala Parmeira. De nós. É, o Parmeira aí, vamos falar de vocês, Domênico. De nós, né? É, o Parmeira que... Pode pegar, acho que a camisa 7 esse ano e deixar ela tempo encostada. Que coisa, hein? Me ajuda aí, ô! Ele foi indiciado por agressão e mais... Três artigos? Mas os caras têm que tentar lá reverter a situação, né? Porque o Petros, eles reverteram, então o Palmeiras tem que tentar reverter, sim. Vai tentar reverter. Mas é que eu acho... O Dudu, ele vai ser julgado por três artigos, né, Domênico? Então, mas... Fora a agressão... Mas se você tirar o da agressão, beleza. Você já te elimina o negócio do 180 dias. Mas esse aí é o mais difícil de você conseguir desqualificar, né? Tudo bem, mas se o Petros foi, ele também pode ser. Se o Petros foi, ele também tem que ser. Não pode ser dois pesos, dois medidas. Mas aí, não, porque, meus amigos, mas aí entra não tem súmula. Mais aí, não tem nada. Claro que tem, gente. O Petros, na súmula, não constava que ele foi agredido pelo árbitro. Aquilo ali foi um entendimento do tribunal. É, na súmula do Cereta, nesse caso da expulsão do Dudu, consta que ele foi agredido. O Cereta escreveu na súmula. E o lance do Petros, a bola estava em jogo, mano. Sim, o lance do Dudu, a bola estava parada. Sim, existem algumas pequenas diferenças aí que... Mas aí eu não sei como é que funciona o negócio de advogado, como é que eles vão defender ou não. Mas eles têm que tentar reverter. Caso eles não consigam reverter, eu acho que cabe ao Palmeiras, aí é a instituição, tá? De ter uma punição com esse jogador, porque ele perdeu a cabeça, não pode. Não pode acontecer isso com um jogador e não vai jogar nesse período. E se ele não for jogar futebol, o Palmeiras não pode ficar pagando o salário do nego, que não é pipô. E que salário? Né? Porque o Palmeiras precisava desse jogador. Isso é uma coisa, né? E eu espero que eles tentem reverter essa situação. Com relação... Aqui mais, o Bento já foi embora? Acabou? Já. O Bento não joga essa semana? O Palmeiras não joga, né? O Bento anda louco. Não joga, só joga no final de semana. O Domênico tá mal acostumado. O Domênico já quer saber se vai ter hoje jogo de mata-mata hoje, se já tem contratação. Não tem. O Domênico tá mal. Tu três meses já tá mal acostumado. Eu tô mal acostumado. Vou dar uma notícia pra você. Você tem que falar da notícia boa aqui. Hoje eu sou o que saiu no New York Times, porra. Tá louco? Bento, a Arena do Palmeiras é a mais lucrativa do Brasil. Você tem que falar isso daí. É ou não é, Leão? Quem? Aqui, ó. Não. Ó, você tá louco? Arena do Verdão, que é uma das mais modernas do mundo. Meu Deus. Não adianta ficar com invejinha. New York Times. Olá, tudo bem? Tá aqui, é manchete, porra. É a mais lucrativa do Brasil. Isso tem que ser dito. E o Palmeiras é o time que mais vem crescendo com esse negócio aí. Pois não, Leão. Deixa eu falar uma coisa. Esquece o New York. Esquece, já tirei, pronto. Você falou, tá falado, cara. Eu tenho credibilidade. Não é que você tem falado. O sim é sim, o não é não. Comigo? É, claro. Fala pra eles aí, Leão. Mas você falou, a água parou. Então não, pronto. Não tem conversa. Então, ouve aí o Leão, ouve o Leão. A Arena do Palmeiras é a mais o quê? A mais linda e mais perfeita do mundo. E o quê? Lucrativo. E mais lucrativo, segundo o New York Times, segundo eu. Mas e o Leão falou que eu falei. Eu quero dizer, antes de mais nada, eu quero dizer que é lucrativa porque o povo tá feliz. Pega a panela. Ontem eu vi um batuque. Eu fui falar. Panela, tem panela porque tem comida. O povo tem panela porque tem comida. Rapaz, ontem a hora que eu cheguei na Madaloca, eu não acreditei. Aí os meus netos estragaram tudo a panela de casa. Olha, foi panela, hein, velho. Cara, eu tava chegando na padaria. dia. Olha. Daí eu falei assim, gente, o que que tá acontecendo? Paneleiro, paneleiro. Porque, assim, o horário político no rádio é diferente do horário político da televisão, né? Nossa, é mesmo, os caras iam falar hoje na televisão. Aí eu saquei, eu falei, que é isso? Olha. Na verdade, Lindinho, eu fiz questão de não gravar isso pro governo. Ficou com medo? Eu nem apareci, a repercussão foi dessa maneira. É melhor não aparecer mesmo. O nosso governo, a nossa pátria educadora, o FIES acabou, mas você pode fazer o Pronatec. Vai pro inferno. Pro governo nacional. Vai. Chupa Domênico. Tá certo. Foram aí as manchetes do Estádio 97, aqui na Energia 97, no oferecimento do Grupo Esser, o nome construído com história. Narigudo, vamos falar do Grupo Esser? Vamos falar do Grupo Esser, amigo. Você queria tossir, assim? Né? Não, negativo. Tá com pigarro? Você parou de fumar? Eu não fumo. Ah, não sei. Graças a Deus. Vocês nem falaram a informação do Palmeiras. Fuma charuto? Fuma charuto. O Lúcio rescindiu o mar. Esporadicamente. Mas fuma. Ah, uma vez ou outra. Mas que fica atordoado, fica. Fica. O charuto? Fica. O charuto dá um barato. É chique, mas é horrível. Não, mas o charuto dá um barato, né? Aquela coisa é forte. Como assim, charuto dá barato? Não, não é. Às vezes depende do charuto. O dele dá, viu? O dele é caro, não é barato. É caro. Tem charuto lá. Beijo, aquele charuto que a gente... É Coíba. Mas aquele grandão Coíba, eu vou te falar, charuto boliviano. Só cubano. Jamaicano. Não, esse aí não foi. Não, com certeza. A gente foi outro dia no rock lá, eu e o Caio Ribeiro. Não. Quem Caio Ribeiro? Caio Ribeiro foi ver One Direction. O Caio não entraria. Não, é quem que tava do nosso lado lá? O Tobias. É o Kleber Machado, não era? Que Kleber Machado? Que charuto você andou fumando? Quais você tá perguntando, né? Ao mesmo tempo. Não, eu gosto de charuto cubano, jamaicano e colombiano. É bobagem, eu sou louco. Você, amigo. Isso, já acertou. Você quer mais qualidade de vida? Então venha conhecer o Le Village na Casa Verde, um bairro que é pura tradição. Um projeto elegante, aconchegante, ideal, com um ritmo mais tranquilo, com apartamentos de 59 metros quadrados, dois dormitórios, sendo uma suíte. Olha só, amigão, não perca tempo. Venha conhecer o Le Village Casa Verde e desfrute de um terreno com mais de 4 mil metros quadrados, lazer completo, piscina adulto, infantil, quadra, churrasqueira e muito mais. Venha visitar o apartamento decorado na rua José de Brito e Freitas, 295. Ou acesse esser.com.br/levilage. Village com dois L's, viu, Motinha? Ou você pode ligar agora mesmo. Liga lá e fala, pô, viu bem, já falar lá no Estado 97. É só ligar. 3951-3888. 3951-3888. Amar a Casa Verde é uma tradição de muitas famílias. Viver no Levilage também vai ser. Um abração pro Rafa, pro Lanrone, estão lá na torcida do Cruzeiro. Hoje foi que vai dar 1-0 o Cruzeiro. Nem brinca, eles não falaram isso, não. São todos torcedores de São Paulo. A família do Rony é toda de Minas, de BH. Eles nasceram em BH. Não, mas são São Paulinos, não é? Não, nasceram em BH. Nasceram em BH. Eles vieram pra São Paulo, eles tinham, depois aqui. Do Barminho, depois dos três. Imagina, deve ter nascido aqui no Promatre, já foi direto pra Higienópolis. Não. Para, que nasceram em BH. Aqui no Promatre é bom. Imagina. Já não discute no hospital, maternidade, essas coisas com sombra, que você vai ficar mal. Sombra manja tudo, e remédio. Remédio, doença, hospital. E novas doenças. Não discuta. Sombra sábia. E ET. Então, você acredita em ET? Fala sério. Eu sou ufólogo. Aí, Gilberto, para, vai. Então, parabéns. Quero ser. Eu sou ufólogo. Quero ser que isso não exista. Eu, aos 9 anos de idade, tive a minha experiência e contato de primeiro grau. Olha aí. Você foi abduzido? Não fui. Não cheguei. Mas é verdade. O que é verdade? 9 anos de idade. Não, é verdade. Eu com a vizinha, estava atravessando a rua da minha casa, avistamos um objeto. Naquela época, eu tinha 9 anos, não dava para mensurar muito isso aí. Mas devia ter 1,5 km de extensão o objeto. Negócio louco mesmo. Negócio louco. É verdade. A partir daí, eu sou estudioso. Olha, não foi a vizinha que deixou ter altos papos comigo. Não foi a vizinha que deixou ser muito louco. Podia até ser, meu. Gilberto, você já foi para Nárnia, já? Para onde? Para Nárnia. Eu moro lá. Você mora? Você sai do armário? Não, porque a gente entra no armário e vai pra Nárnia. Nárnia! Eu pensei que era Nália. Você é uma Nália Franca? Nália é mais perigoso, eu acho. Lá onde eu moro é mais perigoso. Lá onde eu moro é mais perigoso. Com certeza, lá só tem o leão. Você acha que existe vida em outros planetas? Eu tenho certeza disso aí. Também. Seria muito egoísmo de nossa parte achar que Deus tenha feito apenas nós, medíocres seres habitantes de um planetinha desse tamanho. Impossível. Você acha que existe amor em outros planetas? Por que então vamos comigo pra Marte. Se existe, por que porque que eu entrei esperto, mas eu vi. Rapaz. Hã? Eu vi. Não, você viu um objeto não identificado. E, é, olha, ainda. É era, aí, ó, Leão, mas assim. Existe, é. Pra Deus existe tempo pra tudo. E o tempo dele não é o nosso tempo do homem. Então, no tempo dele, nós vamos ver. Você já leu um livro sobre os exilados de Capela? Não. Não, é muito bom. É? Muito quero bom. Quero ser que demônios, salamandras, ETs, demônios não existem, assim como palmeiras, campeão do mundo, segundo Deus, não existem. Força ou calor, não existe. Essa coisa de hora, tempo, minuto, isso é coisa nossa, dos seres humanos, cara. Entendeu? É. Não, é só no planeta mesmo. É só na Terra mesmo. É pra gente poder medir aqui o nosso dia a dia. E te digo mais. Vem aí algo muito sério e muito grave, porque nós já somos 7 bilhões de habitantes nesse terreno e está acabando a água e a comida. Então eles já estão tramando já como é que vão tirar 3 bilhões de seres humanos daqui. Talvez esse monte de praga que esteja acontecendo aí não seja, evidentemente, por acaso. Não tenha vindo do macaco, bola e por aí. E olha, a dengue, se a gente não tratar logo, ela vai evoluir para um negócio que jamais conseguiremos parar. Mas as catástrofes, as pestes, tudo isso... Não, eu sou ótimo, eu acredito no homem, cara, eu sou positivista. Cada um tem a crença, positivista, eu acredito no homem, 10 minutos de papo do Sombra com o Gilberto... Mas não é. Você pula, você pula. Acabou o mundo, 3 bilhões a morrer. Acabou o mundo. Você conversa nada, cara, você conversa comigo, você vai sair alegre. Eu vim com eu tô super alegre. Não, calma. A praga, você... Eu tô dizendo isso pra impactar. Pra impactar, bicho, pra impactar. Mas, por exemplo, aquele filme Independence Day, gente. Aquele filme Independence Day, os Estados Unidos, quando ele quer falar alguma coisa pro mundo, ele fala através de filme. Mas é verdade. É verdade mesmo. É verdade. O que não ia acontecer, todo mundo ia falar lá, tá vendo? Eu vi na TV. E o cara já sabe como é que vai acontecer. É ou não é, Gilberto? O ET matou, cara. O ET foi um recado? O filme ET? Não. Ô, Beijo. Lagoa Azul foi um recado? Não. Ô, Gilberto, você viu o slide parasse, que descobriu? Se parasse o disco voador, falando sério. Eu lá em Piracicaba, lá perto do Rio. Toparia. Se o cara falar assim... Seria? Venha. Parasse um bichinho e falar assim... Eu sou um... Aliás, estão nos ouvindo aí. Eu sou um... Seria? Voluntário. Seria? Você largaria imediatamente, tudo aqui? Imediatamente. O Sombra não. Voluntário, eu iria. O Sombra iria. Eu iria. Não, ele precisava deixar a programação da rádio feita, ele iria. Peraí. Primeiro ele deixa a programação da rádio, depois eles têm que me deixar comandar 30 segundos a nave. 30 segundos eu tenho que comandar a nave. 30 segundos. Você acha que eles levariam o Domênico, por exemplo? Ah, pra estudos, né? Por que estudos? Você imagina a nave, poxa, leva o Domênico e dá um minuto a nave volta. Você lembra do chupa-cabra? Até o chupa-porco. Esse negócio vocês falam chupa, não sei o que, não vem do chupa-cabra? É, do chupa-cabra. É. Brincadeira. Era verdade o meu programa, daqui a pouco o ET Bilu. Lembra do ET Bilu? Maravilhoso ET Bilu. Chupa-cabra, se os caras me levassem, eles iam aprender muito. O programa de futebol, nós estamos falando de ET, cara. Ah, é tudo mesmo. Aqui é sensacional. Temos aqui, olha, temos um amigo. Temos um amigo que tem um sítio aqui na região de Vinhedo. Não é o Bruno, Vinhedo. Não, né? Mas não é só ele, é o irmão que é bom da cabeça também. Que eles viram lá e também? O pai dele, que é o melhor dos três, todos eles foram testemunhas disso. É importante, né, Luciano? Você sabe por que a gente não tá vendo muito? Porque eles também têm medo lá de contaminação, viu? Mas eles viram. O ser humano desenvolve muito fácil. É bichinho de laboratório para eles. Então eles têm medo de contaminação, também por isso. É verdade, mas nós somos objetos de estudo. É por isso que o médico sempre fala que é virose quando a gente vocês estão de brincadeira. Eu tô me sentindo em casa, hein, Sombra. Nós não somos nada. Vocês estão de brincadeira. Nós somos... daqui a pouco vocês vão falar que vai acabar. Fábio Júnior já teve contato no primeiro grau. Vou falar com o meu pai, senhor Cristo. O meu pai é o Henrique Cristo. Poxa vida, senhor, vocês não são meu pai. Meu pai, senhor Cristo. Ô, Gilberto, vocês pensam tudo isso e nunca usaram nada, hein, meu? Parabéns. É o Ramalho, Fábio Júnior, todos tiveram contato. Você ouviu o que ele falou? Hã? Repete. Vocês pensam tudo isso e nunca usaram nada, meu. Foi Fábio Júnior quem foi? Quem mais, Gilberto? Fábio Júnior? Já teve contato também. É mesmo? É. Gente, vocês não têm ideia do número de pessoas que já tiveram contato. Ah, imagino. Eu tô vendo. Pô, mas não tem uma foto, não tem um registro. Ô, Benjamin, deixa eu te dar um exemplo. Foto. Olha, vocês compraram isso? Ô, Benjamin, deixa eu te dar um exemplo. Pegadinha no serão, malandro. Serão os salvadores do planeta. Ô, Benja, vocês estão malucos. Vai dormir. Não, mas deixa eu usar um exemplo. É o ET Bilu de Varginha. As pessoas comentam assim, pô, mas rapaz, algumas pessoas céticas falam assim, mas você levaria anos-luz para chegar em outro planeta, nem conseguiria chegar, onde existe vida, etc. Outra e tal. Tecnologia. Bom, mas acontece o seguinte, primeiro, nós vivemos num plano, onde a física que nós conhecemos é essa que tá aí, tá certo? Sim. Muito bem. Aí você fala, não, mas o que se conhece da física não permite, tudo bem. Olhem aí, todo mundo aqui tem um smartphone na mão. Certo. Se falassem há 300 anos atrás que existiria um negócio desses... Você seria queimado em praça pública. Você seria queimado vivo em praça pública. Realmente, eu estou falando. Porque isso aqui... Volta na era medieval. Não precisa medieval, só, peraí. Se aparecesse um aparelho de televisão na era medieval, o negócio fala assim... Mas o que você está querendo dizer? Eu não concordo com o que você está falando. Se daqui a 300 anos... Você concorda sim, ó. Não concordo. Daqui a 300 anos... Isso é a ciência, a tecnologia, é o avanço. Então, é o avanço. Tem nada a ver com... Disse que o avanço... A física quântica, não se sabe nada de física quântica. O novo telefone que lançaram aí, o S6, ele carrega agora sem ligar na tomada. Você coloca ele em cima de um pratinho de borracha e vai embora. Tudo bem, isso é tecnologia. Tudo bem. É indução, é a mesma indução que transmite. E a da pulseira? É uma pulseira, ele faz o visor fica no teu braço. Aquilo é blefe. Aquilo não é verídico. Olha, Benjamin. Você duvida que vai chegar nesse ponto? Mas aquilo não existe. Sombra. Aquilo da pulseira. Mas aí que tá. Exemplo, aí não existe. Vocês lembram? Então, aquilo tudo bem. É montagem. Tudo bem. Vocês lembram? Vocês vão lembrar perfeitamente o Sombra, você, o Gilberto, o RG? Estrelas. Não. O Agente 86 não tinha o sapatofone? Tinha. É um celular. O Batman. Um celular, pô. Aquele não tinha celular. E todo mundo fala, não, isso não existe. Questão louca. Peraí. É verdade. Peraí. O James Bond. Peraí. Máquina de teletransporte. Jornada nas Estrelas. Recentemente, um físico na Holanda, ele conseguiu teletransportar de um ponto ao outro um átomo. É a partícula de Deus. Tudo bem, isso é descoberta agora da tecnologia. Eu sei, e daqui a 300 anos, onde vai estar essa ciência e tecnologia que pode nos mostrar um outro espectro que hoje a gente não tem? Existe, o Paulo preocupado com o Cuxi Guerreiro. É que a gente não usa. Na matemática pura, eu estudei lá na coisa, e só quem estuda esse tipo de coisa enlouquece mesmo, 2 mais 2 não são 4, são quase 4. Então você vai medir 2 metros por 2 metros, são... 4 metros. Não, quase 4. Aquele buraquinho que fica do quase, junto com o outro quase, é onde se escapa... Por esse portal que eles falam que... É um negócio doido isso. Mas aí não é o juros que faz 2 mais 2. também. Benja. No Brasil tudo é juros. Abra sua mente. Abra sua mente. Abre sua mente aí, ô. E o que nós estamos falando é uma questão de energia, de física, cara. Não estamos falando de magia. Então, eu vou pedir uma gentileza para que vocês dois parem, porque daqui a pouco vocês vão dizer que a cerveja vai acabar e aí não, vai aí não pode, longe. Aí eu vou ficar bravo. Daqui a pouco vocês vão falar que vai acabar a cerveja aí. Pô, vocês estão loucos. O Tobias queria perguntar uma coisa pro Gilberto. O Tobias? Pode ser, por favor. Pode ser, Giba. Por favor. Giba é bom. Sabe quem é o Tobias? Pô, mas responde. Você... Pode ser, Tobias. Que Tobias que é? Já perguntou. Já perguntou. É só o calção ver o Tobias. Só ele vê. Ele falou que já fez a pergunta. Só ele vê e só ele ouve o Tobias. Ô, Giba, ele tá na sua frente. Aqui? Pezinho. Agora não tá, né? Agora tá com o Benjaminho lá. Ah, foi com o Benjamin. Vai cair aí, sai daí. O que você acha aí, Gilberto? O que você achou, Gilberto? Eu acho que você delira. Tá bom. Os caras falam disso, eu que deliro. Você deve estar no quarto já, ou no quinto. Mas vamos trazer os ouvintes aí naquele que eu acho que é o melhor programa do Estádio 97 desde a estreia. Deixa eu perguntar. Ô, Zezão. Oi. Você acha que existe outro planeta aí? Ah, se existe, tá na Vila Belmiro, né? É impressionante. Inclusive, quem quiser comprar... É, os ingressos eu tô vendendo já, viu, Gê? Ah, já? Pra final do Paulista ano que vem na Vila. Como assim você tá vendendo? Porque o Santos vai estar, São Paulo. Cláudio Azedão. Ué. O senhor é jornalista. Então, exatamente, tem que passar a informação que eu tô vendendo, quem quiser. Santos é alguém. Já tá vendendo? Santos é alguém. Pelo histórico, você tá certo. Você acha que em Júpiter, Azedão, o Pelé também é o atleta do século? Ali em qualquer lugar do mundo. Não, Júpiter é vazio. Júpiter não tem ninguém. Como você sabe? Não tem. Como você sabe? Já foi. A sonda já avisou. Não avisou? Meu Deus, eu vou tomar uma água. Então acho que a portuguesa tem que ir pra lá, porque acabou a portuguesa. Pô. Que papo é melhor, tá muito louco. Muito bem, vamos aos ouvintes? 3284-7097, oferecimento da BV. Pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça. BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Qual é o seu time? É Marte? É Júpiter? É Saturno? Ligue! 3284-7097. Jornalismo Futebol Clube! Tá maluco? Alô? Alô? Alô? Quem fala? Grande Domênico, aqui é o Marco. Ô Marco, abaixa um pouquinho o volume do rádio, por favor. Acabei de abaixar, galera. Boa, meu velho. É o volume, não é o rádio não, hein? É, consegui, baralho! Conseguiu. Resisti, baralho. Qual o nome completo, meu irmão? Diga lá. Como? O nome completo. É Marco Alberto Pinto Gomes. Ai, que gostoso! Sabia que tinha gente que ia gostar, hein? É. A Domênica está com o olhinho virando. Sua mãe? Não, mãe não. Como é que você consegue ver tua mãe em casa? Domingo é dia das mães, domingo. E daí? Não pode falar da mãe dele? Não, que você tem contra a mãe dele? Não, mas você fala de uma forma agressiva. Não, que você tem contra a mãe dele? Não, a mãe dele chama Domênica. Não, você fala agressivo. Não falo. Fala. Não falo. Fala. Ô, meu velho, qual que é a idade aí? 3.4? Isso. Ah, RG, e aí, hein? 3.4. E aí o cacete, não. Meu, esse negócio de Pinto Gomes é com moto aí. Ah, né? Entendi, sensacional. É comigo, salvou não, a hora. Isso. Adoro, mas hoje eu tô de olho em outro. Isso aí, quem é, o Gilberto? É o Gigi. Vai levar o Gigi? Vamos ver se é bom, você tem 30 segundos, cronometra aí, fedido. Boa. 30 segundos, só você fala. Como é que você daria um chaveco, que o Gilberto é teu número? Você tem 30 segundos pra ver se você consegue. Peraí, segura. Peraí. 30 segundos. São 2. Moto... Valendo! Não precisa de tudo isso. Vai, menina. Valendo. Coragem eu tenho, que me falta é sorte. Valendo! Só... Isso? Que é lógico que você é fraco, né, mano? É, safado. Tá, mas o Soba tem razão, você é um chucro, né? O que eu vou falar pra ele? Ele já falou que não me quer. Se ele tiver 16 anos, vai, ele vai, cai. Vai, segue, segue. Eu queria sentar no colo dele, por isso ele deixa. Você quer sentar no meu colo? Olha, eu sou um cara caro, você sabe disso. Eu pago. Então, por favor, já providencie aí as francesas e esse negócio todo. Né? Podemos até conversar. Demais, meu irmão, essa parada aí. Meu Deus, imagine eu com um homem desse tamanho. Aí, meu irmão. Sabe que a arte não tem sexo, né? Não. Apesar de eu ser heterossexual, mas a arte não tem sexo. Essa foi vaselina pra caramba. Então não faça arte, Gilberto. Assim, não vou fazer arte. Ó, ele te deu uma entrega eu agora. Falo, beijo. Eu falo, tudo depende da hora, do local, do momento, né? Aí as coisas vão se ajeitando, né, gente? Você falou pra sentar no colo. Então. E me fazer mulher. Meu velho. Eu só gostaria, cara. Ainda mais com o Leão, cara. Mas eu não sabia que você curtia. O quê? Mas você deu uma entrada. Você tá louco, meu irmão? Vai. Eu só tem que sentar tá no colo, mas assim, com uma calça jeans aqui, outra ali. Eu né? só gostaria de lembrar. Uma armadura medieval. Eu só gostaria de lembrar a todos que, pelas leis cristãs, aparelho escritor não reproduz. Vai pra lá. Isso eu sempre falei, apesar de pagar multa. Aparelho escritor. Isso aí. Aparelho escritor. Não, e por falar, em cristãos, o negócio é o seguinte: ele tem que combater aqui veementemente essa descrença do Benjamin. Por quê? Ou descrença, né? É porque ele não acredita. Porque em nada. O negócio é o seguinte: ele teve um primo que abriu um mar, tá certo? Um cajado. E o cidadão, Motinha, nem assim acreditou. Ele teve um primo, tá certo? Que durante muito tempo fez milagres. Tá certo? Depois do terceiro dia, o cara empurrou a pedra e saiu só com uma túnica branca. É verdade, Matias. E o cara nem assim acreditou. Eu sou olhando você, hein? Deixa só de fazer. E da Arca de Noé, mano? Ele também acreditou. O mano é ateu. Eu sou judeu, o mano é ateu. Eu sou ateu, nada. O mano é à toa. Mas explica, o Benja não acredita em absolutamente nada. O Benja é muito descrente. Eu acredito. Eu acredito em muita coisa. Só acho que há também muito folclore e se usa muito o medo e a superstição pra fazer algumas coisas. Eu te pergunto, por que os milagres acabaram, então? Porque o mundo tá precisando muito de milagre. Antigamente não tinha tanto. Antigamente não tinha tanta gente sobre a Terra. Eu acredito em Deus. Eu acredito em Deus, sim. Mas tem muita coisa que eu acho que florearam demais. Falando em acreditar, você viu o cara que morreu a semana passada? O cara quase morreu, velho. Viu o que ele foi fazer? Caramba, RG, fala uma frase de novo, não entendi nada. Andar em cima da água. Pô, quase morreu. Como véio. Pai, Senhor Cristo. Como quase morreu, não é, morreu? É, porque correram e tiraram ele. Ah, mas foi um milagre, alguém mandou ele ressuscitar o cara. Mas antes de você perguntar o bairro, o Paulo Ricardo, Tá cantando sertanejo universitário agora. Você viu ontem? Você viu ontem? É verdade, ontem eu cantei aqui. Canta aí. É verdade. Ó, a letra agora eu vi. Outro cara. Daqui a pouco. Não, daqui a pouco a gente... Não, é que tá gravado aí. Tá gravado. Tá gravado. Tá gravado. Foi pro ar. É mesmo? Exatamente. Eu mudei agora minha vida. Paulo Ricardo agora virou... Como é que o gemido? Vai lá, Dudu, manda ver. Ô, Paulo Ricardo, obrigado. Aceita um cafezinho, né? Só que eu bailo aí, esqueci meu velho. Uma coisa aqui. Eu sei que você é doçante e bom. Devolve. Ah, teve um menino aqui que bom. Ô, qual que é o bairro aí, hein? Tô com o olho arregalado aqui. Ipiranga, Domênico. Como? Ipiranga. Ipiranga é nós, que eu morei Ipiranga, na boca. Sacomã. Ah, Sacomã é outro lugar. Sacomã é mais perto da Anchieta, eu morei em Ipiranga. Ele era vizinho do Badóia, grande Badóia. Badóia é presidente da associação. Do bairro de Ipiranga. Comprei muito joguinho de videogame ali no Bueno ali. Galvão Bueno. Da Galvão Bueno ali, ó. Ô, amigo, acha com você, comprou lá na minha rua, amigo. Ô, Gilberto, você canta também, não canta? Eu canto e encanto. Não, mas você canta, né? Ah, você canta? Eu gravei 6 discos. Ó. É, eu fazia... Eu era crooner de orquestra no interior pra ajudar a pagar a faculdade. Eu já andei por esses lados você aí. Cantava você cantava Frank Sinatra também? Você cantava? Não, tudo, já. Na minha época, o estouro do Frank Sinatra era My Way, né? É sensacional. Já. Inclusive... Tive que fazer isso pra pagar. Já cantei entregando carros do Consórcio Nacional, Gravelo. É mesmo? Com a Sandra Brea. Entregando, já, sensacional. Inclusive, eu queria agradecer o Gilberto Pichotti, sempre foi lá no programa do Gilberto. A gente sempre esteve lá no Gilberto, e graças a Deus ele. Se o pagode existe hoje, é graças ao Gilberto, pra todo mundo que gosta. A gente sempre cantava lá, né, Gilbertão? Era bem gostoso, que delícia! É isso aí! Oh, mas depois a gente podia fazer um duet do Aguinaldinho. Não, eu cantei, eu não canto mais. Mas o Aguinaldinho. Eu escrevi uma música rápida pro Gilberto, vou aproveitar a oportunidade. Vou cantar. Você vai cantar pra ele? Vamos lá. Maestro. Vai lá, nota. Do ré sem dó, vai lá, Bira. Vamos lá. Do ré sem dó. Gilberto, quero com você viajar. Olha o vibrato, Gilberto. Viajar de norte a sul. E no final, se você não vai rimar, o meu. Oh! O meu. Olha. Urubu. Ah, tá bom, que susto. Oh, é pra velho, você, menino. Eu não duvidei, velho. Meu urubu, velho. Eu pensei que ia até o fim. Senhora, hein? Meu urubu, velho. Vocês já trouxeram o Timóteo aqui já? Pô, mas não, melhor não. Ah, eu acho que ele ia adorar, cara. Ele ia adorar. Eu vou dar um toque nele. Vou falar pra ele se convidar. Pode, mas eu, quando eu fiz Notas Horas, ele elogiou. Sabe que é legal? Mas é que não era bem assim que eu fazia. Você não faz essas piadas, né? O Rudy, com essas imitações, ele ajuda a gente, muita gente a trazer convidados. É verdade. Sensacional. Já veio, sim. Mais uma vez, já veio. Parabéns. Veio faz 2002, né? Ou 3? Veio muito tempo atrás. O Timóteo era 7 de novembro de 2005. Nossa, é verdade. Pô, verdade. Ele mora em São Paulo? Ele mora em São Paulo? Mora. Eu moro. Aqui no Rio. Na Augusta, na Frecanec. Aqui no Rio. Não. Você não vale nada. Sai em casa pra pedir as coisas. Esse não vale esse casa, no apartamento aqui. Casa meu Deus do céu. Ô, Gilberto. Cadê o Valdir Alencar? Não sei, cara. Não sei. Mas é... Eu acho que ele tá doente. É um professor, viu? É, né? É, pelo que eu fiquei sabendo. É. Esse posso tentar ver. O meio não é, que o tempo passa muito depressa. Vocês também devem concordar com isso aí. Imagina a época que vocês começaram. É tipo Marte, né? O Barros Alencar, pra você ter uma ideia, é de 2 gerações antes da minha. Entendeu? Eu assisti ele na Record. 2 gerações antes da minha. Mas já tinha começado antes. Bem antes. Mas nós pegamos ele na Record. Na Rádio Tupi. Grande estouro. Eu era criança, eu lembro. Era ele, o Moacir Franco, o programa da Maisena, do Moacir Franco. Mas ele é um cara muito gente boa. Nossa, eu tive o prazer de fazer. A última vez que ele fez televisão, eu fiz alguns quadros de humor lá. Eu e o Tímpano, a gente teve o prazer de fazer lá. E ele é uma pessoa sensacional, viu, cara? Sensacional. A última vez que ele fez televisão. Né? Professor. Ah, cresci ouvindo o Barros de Alencar. A música dele aí. E o ouvinte? Peraí. Prometemos não chorar. Essa aí. Ele não cantava, né? Ele falava, né? Ele só declamava. Aí um coralzinho atrás, isso arrebenta. Cara, nos bailinhos, era um tal de colocar a mão assim pra falar, não sei, meu drops. Porque olha, isso aí dava uma... Vamos ver. Papel de padaria na luz da garagem. Alô? Alô? Nós não vamos chorar hoje. Por favor, não desligue. Escuta, eu estou num telefone de rua. Já é tarde e a linha pode cair. Olha isso. Eu tenho apenas 3 minutos. 3 minutos? Apenas 3 minutos para fazer um miojo. Já era o tempo. Caraca, eu tenho apenas 3 minutos para dizer que te amo. Te amo. Te amo. Quando brigamos, até parece que fomos levados por uma força estranha. Acredita nisso? Eu sim. Mas sejamos mais fortes que ela. Não me deixe. Não, não me deixe. Volte pra mim. Eu posso parar com tudo que nos fez separar. Você é um clássico. Ele não canta, né? Ele fica jogando uma história, né? Muita gente foi confeccionada ao som dessa música, ou não? Ah, pode ter na sido. Na época deve ter sido, né? Pode, pode. Você, por exemplo. Você sabe. Olha, será eu? Não, não, eu tava ouvindo. É isso? Não, o som chama. Chama 80 e pouco? Sombra, não é. Eu tava ouvindo outra coisa. Fala, ô. Você é estéreo, rapaz. Você é estéreo. Ele manja. Você é estéreo. Música antiga ele manja. Adoro. Meu amor, diga alguma então, coisa. Então, eu acho que a evolução das coisas, do ser humano, a gente se trai, autotraição nossa, deixar passar coisas que nos deixam felizes, que nos tragam sentimento de nostalgia, coisas que nos fazem bem, né? O olhar, o carinho, por exemplo. Hoje em dia, muita gente tem vergonha de dizer que é romântico, é vergonhoso. O rádio, por exemplo, a evolução do rádio, se você não tocar um samba, um axé ou um rockzinho, você tá morto, a audiência cai. E quando deveria explodir, tocando músicas de amor, músicas românticas, músicas com poetas, né? Nós temos grandes poetas. A evolução não significa deixar para trás as grandes... deixar um aposentado sem trabalho. Eu, por exemplo, se tivesse uma grande indústria, eu contrataria metade dos funcionários com mais de 50, 60 anos de idade. Imagina a experiência desses homens. Você imagina um radialista como o Barros de Alencar, romântico como o Barros de Alencar, com a sua idade avançada, dirigindo vocês, por exemplo, da nova juventude, da nova geração do rádio. Imagina esse cara dirigindo vocês e dizendo, passa isso aqui que vai arrebentar. Imagina com a sensibilidade que eles têm, que a gente vai perdendo a sensibilidade. Vai achando que o corpo esticado ali no asfalto, com o sangue derramado do lado, é coisa normal, já não impactua mais, já não nos deixa mais revoltados. Quando ao contrário devia ser, a gente devia cultivar o amor dentro da gente. Falta amor. É que pessoal tá vontade de indignar. Vou dar um exemplo bem prático. O Gilberto tá falando, hoje, você pega as casas noturnas, os clubes, tá? Toca as músicas para o pessoal dançar. No passado, tinha aquela hora da música lenta. Era a hora de você chegar na garota. Hoje? Hoje não pode mais. Hoje é brega. Hoje não pode mais tocar. Cara, ser brega é a coisa mais apaixonante e maravilhosa do mundo. Aí hoje não pode, porque você toca, os caras fazem cara feia. Não, é como se tivesse batido o cajado na pista. A pista abre. É, entendeu? Mas o ser humano tá mais frio. O ser humano tá mais frio. Esse é o problema. Tá. É verdade. Nossa, Gilberto, você acabou. Não se emociona mais. Não, cara. Se eu conheço o som, ele vai levantar daqui a pouco, vai arrumar uma desculpa e não volta pra fazer o programa. Quê? Não, mas eu tô conversando, tô concordando com o que ele tá falando. Eu concordando, seu louco. Meu filho com os cartuchinhos de memória dele e tal, quando eu coloco as minhas músicas, como eu coloco o Frank Sinatra, quando eu coloco o Agnaldo Raiol cantando... Ave Maria. Não, a praia. Quando eu coloco o Timóteo, uma das mais lindas vozes do Brasil. Obrigado. Se esse cara canta em espanhol, esse cara é monstro. É verdade. Se esse cara canta em inglês, esse cara não existe. E tá vivo e a gente relega. Ativo, hein, menina? Imagina Timóteo com uma grande produção de alá Zezé de Camargo, alá Daniel, alá Roberto. Imagina o Timóteo com uma grande produção, um negócio louco. Mas os caras esperam morrer, Gilberto, pra dar valor. Não damos valor. O Nelson Ned aí era ido em todo um monte de país latino. Você falou tudo. Um monte de país latino aqui nunca foi. A primeira vez que eu estive em Los Angeles, tem lá um não sei o que, Ball lá. Acho que lá é Rose Bowl, se não me engano, em Los Angeles. Rose Bowl. É, não é? É. Passei de repente, tinha aquele mundaréu. Eu tive a sorte de cair com um guarda de trânsito. muito simpático, um guarda, aliás, muito simpático, que falava, esse porto-riquenho, e ele, eu falava assim, o que está acontecendo? O que sucede aqui, meu Deus do céu? O senhor tem que desviar, porque tinha gente até lá na Sunset. O que está acontecendo? Não, tem um cantor, um show latino que vai ter aqui, para uma rádio latina que vai ter aqui. E quem que vai cantar? É daquela show de rádio, de 200 artistas? Não, um só. Aliás, acho que é ele que está chegando ali de helicóptero. Ah, é? É, um brasileiro, chama Nelson Ned. Porra. Cara, na América do Sul inteiro, eu chorei, cara, de emoção, impressionante. E aqui o cara era largado, ninguém ligava pro cara. E acabou jogado numa lata de lixo. Verdade. Acabou abandonado por nós brasileiros, teve que ir pra fora pra tentar o dinheiro, se viciou, o vício acabou com a vida dele e a gente tá menosprezando. Tem outro cara aí que tá muito ruim aí, rapaz. Um talento. Que era um grande talento, passava delicadoso, viu? Tá bem doente também, é um cara aí que tá mal. E falar nisso, vocês viram ontem, eu postei no meu Instagram que eu fiquei chocado com a filha do B.B. King, postou uma foto do B.B. King. Ele também tá muito doente. Sim, mas o empresário, ela disse que o empresário roubou ele e proibiu ele de ser, de tomar os remédios na última turnê. Ele teve um infarto na casa dele e diz ela que o empresário não deixou chamar os paramédicos. Que horror. Só conseguiram chegar. Louco, ele tá com 89 anos, só conseguiram chegar porque ela chamou a polícia. Meu Deus. Aí olha, não vamos deixar o Marco cair aqui não. Ô Marco! Opa! Opa, que time você torce, Marco? Perdão. Palmeiras. Opa, aqui é Palmeiras, galera. É nóis, é nóis, aqui é perdão. É. Então chupa, Marcão. Já foi, para, já foi. Isso é passada. Já foi, isso não vai. Vovó, chupa, vovó. Se vocês ganharem, não vale nada, não vale nada. Meu velho, o Gilberto tá aqui. Eu não sei. O Palmeiras melhorou pra caramba. Eu não sei nem o que eu falo, né? Pra esse aqui é uma baita evolução, tá no caminho. É verdade. Ô, Jojo, o Dudu, é assim o nome dele? É, o Dudu, que vai pegar um gancho. Ele escreveu na rede social desculpa pra torcida. Agora não adianta. Depois a hashtag arrependido. Volta o cão arrependido. Ô, Gilberto, tá fácil isso. Ô, Gilberto, o Dudu. Você acha que ele entrou nervoso em campo? Foi por causa, realmente, você acha que é por causa do pênalti que ele perdeu no primeiro jogo? Olha, eu disse o seguinte. Time que quer ser campeão, nem pensar em perder pênalti. Nem pensar em perder pênalti. Time que quer ser campeão, nem pensar em desestabilizar diante de um árbitro. Avançar no árbitro daquele jeito. Então, confesso a vocês. O Palmeiras estava pronto para ser vice-campeão, lamentavelmente. Lamentavelmente. Aí, Domênio. Segue o exemplo. O Palmeiras perdeu para ele mesmo. Exatamente. Filho. É verdade. O Palmeiras perdeu para ele mesmo. Não estou desmerecendo o Santos, pelo contrário. Acho que o Santos e o Palmeiras têm um time muito parelho. No primeiro jogo, o Palmeiras deixou. O Palmeiras no primeiro jogo no deixou primeiro a desejar. Jogo. Não fez o placar que estava na mão dele. O Santos tinha um a menos. 35 minutos para jogar. O pênalti a ser batido. O pênalti fazer. A diferença. Se o Palmeiras faz aquele pênalti, seria um 2-0 com um jogador a menos. O Santos, ele não ia ficar lá atrás. E olha, já porque ele ia tomar terceiro, ele ia tentar sair. Nessa que saísse, ia tomar o terceiro. É verdade. O julgamento podia até fazer o primeiro aí, gente. Olha, entendeu? Isso que eu tô dizendo. Mas ia abrir um espaço muito grande para o Palmeiras matar Palmeiras, o jogo. O Palmeiras teve duas oportunidades para ser campeão. No primeiro jogo e a vantagem que levou para Vila Belmiro. Os jogadores do Santos saíram comemorando de campo. Porque sabiam que podia virar. A torcida também. Porque 1-0 é pouco, mano. Torcida do Santos começou a gritar no final lá na arena do Palmeiras. E a torcida do Palmeiras parecia que tinha perdido. Agora, o seguinte, sabe por quê? Porque ia voltar o Robinho no jogo seguinte. Então... Eu também tive essa sensação. O Santos na Vila é forte demais. Acho que o Dudu, na verdade, não era pra ter batido aquele pênalti, ele já tava nervoso em campo. Eu acho que devia ter um jogador ali de experiência. Mais responsabilidade. O Creito tava, viu, Norberto? O Zé Roberto não tava, vovó? Não, vovó. Mas, gente, isso daí também, Domênico, na boa. Vamos começar a falar agora, porque o Dudu não era pra bater o pênalti. Contra o Corinthians, ele foi lá bater e guardou. Exatamente, mas é isso que eu tô dizendo aqui, mano. O Dudu, ele foi essencial para que o Palmeiras conseguisse avançar e chegar à final. Porque o Dudu deu o passe pro empate do Palmeiras, o lançamento pro Rafael Marques marcar o gol de cabeça contra o Corinthians, que foi 2-1. Desculpa, 2-2. E depois ele bateu o pênalti, ele fez os dois. Claro, verdade. Então assim, não pode reclamar do cara, não tem que reclamar do Dudu. Olha, o julgamento... Eu não tô nem reclamando dele, até acho ele um bom jogador, ele é ótimo até pra bater pênalti, mas talvez no momento que tava o jogo, ele já tava nervoso, porque o jogo tava dele ali, tudo. Talvez o Chris Xavier, o Zé Roberto, de repente, poderia ter sido uma opção mais... Ah, mas ninguém teve coragem de pegar a bola. Não, eu prefiro exaltar o cara. Era ele mesmo que era pra bater. Eu prefiro exaltar o cara que pega a bola. Era ele mesmo que era pra bater. O cara, quem bate o pé, não, eles não decidem, não. Quem decide é o técnico lá, ó. Tu sai do hotel. Já falou, então. Já acabou, já sai do hotel. Então, vocês sabem mais que eu sobre isso aí. Sai do hotel pronto. Era ele. O que eu tô dizendo é que o time que quer ser campeão não perde pênalti. Não tô dizendo que ele não devia bater ou que ele... O time que quer ser campeão não perde pênalti. E quando que vai ser o julgamento? Segunda-feira, o julgamento. Não vai dar em nada. Mas aí tem aqueles negócios de recurso. Não vai dar em nada, você tá maluco? Não, recurso sempre tem. Então. Você, lógico, não, você é do Palmeiras, vai dar, é do Palmeiras. Mas recurso. Se fosse de um outro time aí, de uma outra região de São Paulo, não daria em nada. As galinhas, pode falar. As galinhas sempre ganham. Ó, galinha é a senhora. Que galinha? Galinha é a senhora. Aí, senhora é uma velha. Segue o jogo, velho. Sem falatório. Os artigos, aí olha. É, artigo 250, ato hostil. Pena de 1 a 3 partidas, que foi pelo lance em que recebeu o cartão vermelho. Sim. Aí o outro artigo, o 243F. Meu Deus. Ofender alguém em sua honra com pena de 1 a 6 partidas. Sim. Tem mais um aí. E o artigo 254A, esse acho que é o que foi trás. O do empurrão. Agressão física com pena mínima de 180 dias, sem pena máxima prevista. A mínima é 180 dias. E esse dias. É o que complica, porque é o artigo mais explícito, tá certo? A agressão no árbitro. Foi empurrão ou foi esbarrão aquilo? Aquilo ali foi empurrão. Foi um raio, ele foi empurrão. Não, esbarrão de propósito, quer dizer. Eu não vi ele empurrando, eu vi ele pegando junto mesmo. E por essa pena, se o Dudu for condenado. Se o Dudu for condenado aí com 180 dias, ele vai ter cumprido o Campeonato Brasileiro. 6 meses sem jogar. É. Isso se pegar a pena mínima. Ele perde o campeonato inteiro. Perde o ano inteiro. Mas perde, eu acho que isso não vai acontecer. Mas, ó, na boa, se isso acontecer com esse jogador, o Palmeiras deveria cortar o salário dele. Também acho. Porque uma coisa, Sombra, é você se lesionar trabalhando, tá certo? E você ficar 6 meses. Tá na súmula. Sim, tá lá a agressão do jogador. Tá certo? O Palmeiras, ele deveria aí dar o exemplo e cortar o salário desse cara. Agora precisa ver legalmente. Nossa, se pode, mano. Pode ou não pode. Mas é que tá, Sombra, independentemente de poder ou não poder, ele que reivindique na justiça depois. Não, porque, mano, ó, não é assim que funciona. O Palmeiras deveria sabotar, porque, ô Domênico, na boa, é assim que funciona assim, sabe por quê? Não é, mano. O Palmeiras fez um puto esforço pra contar com esse cara. É. Inclusive, teve até aquele bate-boca lá, chapéu daqui, chapéu dali. O jogador falou que queria jogar no Corinthians. O Palmeiras foi e contratou o cara, mesmo depois disso. O cara vai lá e faz uma palhaçada dessa daí. Mano, eu porque acho que eu perder você... pênalti, Sombra, tudo bem, faz parte, acontece. Agora, fazer o que ele fez, mano, além de comprometer a campanha do título do Palmeiras... Moralmente, mano... Ele vai ficar 6 meses fora, cara. Moralmente, eu penso que você tem toda a razão. Se ele ficar 180 dias fora, é um absurdo o Palmeiras ter que pagar o salário dele. Moralmente. Agora, legalmente... É outros que... Outra história. Também, mas eu senti que o mano falou como um palmeirense. Não, aqui é Corinthians, Gilberto. Mano, me arrepiou aqui. Eu falei, olha a alma verde ecológica. Mas eu discordo, mano. Não tem que cortar salário nenhum. Trabalhista não deixa, né? Pode falar? Não, não pode. Não, nem moralmente também, eu vou te explicar por quê, Gilberto. Ele errou. Reivindica na justiça. Não, ele errou, é óbvio que ele errou. Mas ele não premeditou um erro. Não, ali foi ele não entrou, ele tava nervoso. Ele não entrou em campo e falou assim, vou ferrar. Jamais ele falou, vou agredir o juiz. Ele errou. Agora, ele não errou premeditado, não. Eu discordo, não tem que cortar salário nenhum. Não, sim, Benjamin, eu entendo que acho que nem pode. O pênalti também, pode. Quando ele perdeu, gente, ele não perdeu de propósito. Não, acho que não. Acabei de falar, mas a agressão... Tudo bem, mas na hora... A infantilidade? Não, mas não é brincadeira. É questão de infantilidade, pô. Como cara, não? Gente, vamos... Ele jogou o título do Palmeiras no lixo. Ah, mas vem cá, ele não fez de propósito, meu. A gente precisa parar também de ser tão cruel. Cruel? A gente fala do cara, daqui a pouco vai mandar ele pra Indonésia. Cruel? Um cara que ganha 400 pau por mês. O clube que fez o esforço que o Palmeiras fez pra contratar o cara. Quanto ele ganha. O cara vai lá e faz uma bobagem dessa. Mas não interessa quanto o cara ganha. O cara teve um erro, gente. O cara teve um erro. Mas é um erro que vai custar... Que pode custar 2.400.000 reais. O profissional tem que ter responsabilidade. Foi um erro. Foi um desequilíbrio, o time que não quer perder e que quer ser campeão não pode perder pênalti. Pode, o Gilberto tem razão. Viu? Perdeu, acontece. O Gilberto tem razão. Acontece, ué. O time que quer ser campeão não pode perder um pênalti. Pênalti não pode. Tem razão total. Perder pênalti faz parte. Não, sim, Sombra, mas não pode. Juiz, não. Não, mas eu não estou defendendo a agressão dele. Óbvio que não. Ele tem que pegar... Eu acho que ele tem que pegar a pena máxima ali, pelo menos. A pena mínima. A mínima. Acho que a máxima não existe. A mínima. Acho que ele tem que pegar 180 dias, sim. Não é isso? O Petros também tinha que pegar. O Petros não bateu. O Petros foi um esbarrão, gente. O Petros bateu no juiz, Benjamin. O Petros esbarrou no juiz. Não, não esbarrou. Ele foi, deu um burro no juiz. Só um minuto, só um minuto. Não podemos ser clubista aqui. Pera lá. Não é clubista. Não, tá sendo clubista. O juiz terminou. Você tá maluco? O juiz. Valeu, você que mudou a bússola, muda a O juiz que determinou a pena é outra, é uma coisa. Nós estamos falando entre nós aqui, nós não somos juízes. Mas o Petros foi julgado. Pera só um minuto. Ele chamou o cara de ladrão, de deixa, safado, deixa eu dizer uma coisa. De filho da truta. Pera só um minuto. E o juiz colocou na súmula. O Dudu, ele fez tudo que você fez, Benjamin. Eu não tô falando em momento nenhum que não fez. E outra, ele foi lá e deu um urro no juiz nas costas. Ponto. Pra mim fez a mesma coisa. Só um minuto. O Petros foi lá e deu um murro nas costas do juiz. É, um murro então, xingou, na sua opinião, tal. Lógico que agressão, os dois agrediram. Agressão. Então vamos lá, por partes. Um murro nas costas da agressão? Eu me basei em fatos. O Petros, ele foi julgado. Eu vou te falar, se você deixar, eu vou falar. Ah, o Petros, ele foi julgado e desenquadraram o artigo agressão. Ele foi julgado por atitude hostil. Mano, tô falando o que nós estamos achando aqui. Mas então não foi agressão do Petros. Não foi agressão. Se ele foi julgado, se ele não foi atitude hostil do Dudu. A partir do momento que o jogador é julgado e desenquadra o artigo de agressão, tá certo? Por atitude hostil, não foi uma agressão. Então se amanhã. Agora, no caso do Sereta aí, Domênico Gato, consta na súmula que o próprio árbitro. Tá bom, diz que mano, foi agredido, não, gente. Agora, se amanhã, acho que a diferença é só súmula, porque o Petros, na minha opinião, desculpa, agrediu também o árbitro. Mas ele foi julgado e ele foi absolvido nesse artigo, desenquadraram o artigo. Tomara se amanhã eles não colocarem, conseguirem por alguma forma desenquadrar, desqualificar desse artigo. Sim. Então o Dudu não bateu no juiz? Não. Ah, ele passou por um julgamento, é. Ah, gente, se ele passar por um julgamento. Todo mundo que bateu, pô. Se ele passar por um julgamento, tá certo? As pessoas que estão ali, credenciadas pra fazer talvez aquela análise, desenquadrarem o artigo, não dá pra gente chegar aqui a mesma coisa. O que você acha? Eu posso achar. Eu acho que foi agressão. Meio do Petros. Do Petros, primeiro, a bola tava em jogo e o juiz tava. Você acha que foi agressão ou não? No do Petros, acho que não. É sério mesmo, vou falar mais. Vou falar por quê? Sabe por quê, mano? Domênico, não, mas é verdade. Não, mano. No caso do Petros, o que difere? No caso do Petros, Domênico, o que difere? É que a bola tava em jogo, tá certo? Bem, mas ele foi Petros de juiz. Não, mas gente, no caso do Petros, eu vou falar o porquê, na minha opinião, não foi agressão. Não dá risada, mano. Tô falando sério. Tanto é que o Petros, a defesa do Corinthians utilizou essa tese. A bola tava em movimento, tá certo? O árbitro tava na trajetória da bola onde o Petros tava indo. E o Petros, ele meio que faz uma proteção porque o árbitro é grande. Mas não, você eu vou te falar o que é grande aqui. Eu vou te mostrar o que é grande. Não, mas deixa eu te falar, Domingo. É verdade. Absurdo. Agora, o Sereta expulsou o juiz, a bola parada, o Dudu vai lá nas costas do cara e empurra. Eu não tô sendo clubista. Aqui no caso do Petros, é que você não deixou terminar. É, porque não deu. Você ainda tem uma interpretação, é isso que o mano falou. Sim, bola sim, você rolando, tem uma interpretação. Claro. Você interpreta como? Não, eu acho que o Petros, eu falei na época, eu acho que o Petros não foi um encontrão. Então. Sim, mas você falou aqui que o Petros não merecia 180 dias, era muita coisa, você falou. Porque eu vou... E agora o Dudu merece. Mas eu quero que você responda isso. Eu vou então, mas eu tô... Você falou que o Dudu merece pegar a pena mínima. Mas eu vou tentar te explicar o porquê. Porque eu achei que o Petros foi... Porém, qualquer advogado pegando a imagem, é fácil sim, você deixar aquilo com uma interpretativo. Porque é isso que o mano falou. A bola tava rolando, ele alegou que não viu. O árbitro tava mal posicionado. O árbitro não colocou na súmula. Mas o advogado do Palmeiras também. Você tem argumentos. Ele falou aqui, ó. É isso que eu tô querendo falar. Ele pode falar que ele tentou pular por cima de algum jogador que tava no chão e bateu no juiz. O lance tava parado, ele foi, a câmera viu. Tinha acabado de ser expulso. Tava nervoso. Ele xingou o cara de tudo que é nome, chamou de ladrão. Isso, tudo bem. Deixa eu ler aqui, ó. Ô, Jojo, fala. O advogado do Palmeiras diz assim, ó. Olha aqui, ó. Vamos lá. Peraí que agora vai aqui. Enquanto você procura, eu vou dar só uma opinião rápida. Enquanto você procura. Tá bom, vai lá. Essa defesa de vocês em relação ao caso Petros me lembra esse pessoal aí da política querendo se defender no Lava Jato. Mas ele foi julgado, cacete. Ele foi julgado e desenquadrado o artigo de agressão. E eu não duvido que muitos serão julgados inocentados. Ele passou por um julgamento, tá certo? Ele passou por um julgamento. Vocês estão querendo enxergar de uma outra maneira. Gente, é uma outra ótica. É nítida a agressão. Gente, cabe a interpretação. Agora não cabe o Dudu, não. Eu acabei de falar. Pra mim é. As duas são, pera só um minuto. Eu acabei de falar que eu acho que ele foi mesmo, eu não falei que não. As duas são nítidas, não são? Agora, se vão julgar de outra maneira... Ah, então, mas peraí. Vai dar competência do advogado. As duas são nítidas. Só um minuto, gente. As duas não são nítidas? Pra mim é. As duas mereceriam a pena? A do Petros não. Sim, pra mim sim. Pra mim não. Só que um já não pegou, o outro merece? Porque esse não pegou, agora o outro merece. Mas cada caso é um caso do mesmo. Não, pera só um minuto, tô fazendo uma pergunta. Tô fazendo uma pergunta. Pra mim não, é tudo cada igual. Coisa é uma coisa, não. Se não, é mas os advogados são diferentes. É claro, de não tá na súmula, pra mim é babaquice. É tudo igual, tem que ser a mesma pena pro Petros. Mas desculpa. É na minha opinião. É, eu também sou. Eu achei que o português, deixa eu ler aqui rapidinho. Lê aí, lê aí, ó. O código é muito tranquilo. E claro, ao relatar o que é agressão, socos e cotoveladas. E o que é ato hostil, empurrão. O que o Dudu fez foi empurrão, hostilidade. O Dudu também tem um histórico bom, que conta muito e não é reincidente. Isso pode ajudar bastante no julgamento. Ele aí, tá esperançoso. Aí, conforme as defesas... O advogado tem que saber, o advogado chega na mídia e fala, né, o Dudu tá ferrado. Ele podia não falar nada. Peraí, o cara que defendeu o Nardoni lá, o cara vai chegar lá e falar, tem que defender. Lógico, mas ele podia não falar nada. Aí, imagina. Aí o nego vai dizer assim, mas aquilo foi empurrão ou foi um soco nas costas? Ó, na boa, bicho, pra mim é tudo agressão. O Serginho Chulapa agrediu também, ficou um ano sem jogar bola. Eu lembro. Um ano você joga bola. E o Dudu ganha por produtividade, ou seja, se ele não jogar, já não ganha metade do salário. Qual que é o nome do ouvinte aí? É produtivo. Marco. É, o André Neri que falou aqui, como? Meu amigo. Marco. Abraço, André Neri, grande amigo. Abraço. Ô Marco, o negócio é o seguinte, a minha opinião com relação a isso aí é radical mesmo, porque eu acho que o jogador foi burro. É, eu acho que se ele pegar uma pena aí de 6 meses, aí o Palmeiras deveria cortar o salário dele, e se ele achar que ele merece receber, ele que vá na justiça atrás dos direitos dele. O que você acha disso? Ô mano, mas o Rudy acabou de falar. Pera, falou com o Marco não respondeu. Não, mas é que ele falou. Então, concordo com o Mano aí, né, e na verdade eu acho que assim, o Dudu teve uma reação muito explosiva, ficou evidente, né? Sim. Eu acho justa a pena, porém, eu acredito que o Palmeiras até já teve um comentário disso, que existe uma política lá, talvez, de quando tem alguma situação assim, uma redução do salário. Ô Márcio, não Márcio, sei né? se existe. Marco. Marco, a punição será dada. Sem o Palmeiras precisar fazer qualquer tipo de coisa. Acabou de falar, ele ganha por produtividade. Pra cortar o salário dele é sacanagem. Se ele não jogar, sacanagem, ele não tem que ganhar. Benjamin, ele assinou. Ele assinou um contrato por produtividade. O Mano quer que ele não receba nada. Não, o Mano é tudo bem, mas ele vai ser punido. Ele vai ser punido com metade do salário, segundo aí. É a produtividade. 400 vai ganhar 200. Ele ganha 200. 200 é a carteira. Se ele jogar, ele ganha 400. Se não jogar, não ganha. E é ocasionado por ele mesmo. Eu queria ser punido ganhando 200. Ô, Gilberto, mas aí, né? Eu jogador profissional tem que ganhar pra perguntar pra quem conhece. Dá pra viver com 200 pau por mês, Gilberto? É muito difícil, companheiro. Principalmente quem tem fio que nem eu tenho. Ai, vamos chamar pra base aliada pra trabalhar junto com o governo. Ô, Gilberto, foi bem agora. Marco! Parabéns, Gilberto. Ô, Marco, um grande abraço pra você. Mesma coisa, você vai torcer hoje pra São Paulo ou Cruzeiro? Cara, eu vou assistir o jogo, não dá pra torcer pra nenhum dos dois. Poltroninha, né? Hoje é só na Daqui poltroninha. Daqui a pouco começa o Corinthians. E Guarani, não, o Palmeiras. E Guarani, Corinthians. Corinthians. E Guarani e Corinthians. É 15 para as 8. É Guarani sempre, né? Guarani sempre. Torce mesmo. Guarani, pra falar a verdade. Torce mesmo. Campinas, né? Guarani. Guarani, é Campinas? Ah, então dá. Não, tá bom. É importante eu ter o Verdinho contra eles. Estamos sempre juntos. Eu tenho o Verdinho. Ele já torce pra um Guarani. Ô, Domênico, e se esse Guarani entrar de camisa verde, como é que vai ser? Porra, é melhor ainda, hein? É preto e amarelo. Não, preto e amarelo. É dourado. Ô, Marco, então, olha, um abraço pra você, obrigado pela audiência, viu? Pra vocês, agradeço pra todo mundo aí. Valeu, pessoal. Valeu. E hoje estamos recebendo o nosso convidado aqui, o Gilberto Barros. Ô, Leão. Galera, curtindo demais a presença do Leão aqui no Estádio 97, tá bom? Estádio 97. Tô tacando a boca aqui. Hã? Ô, Gilberto, pergunta interessante pra você. Do Galvão Bueno, já pede desculpa. O Domênico é chucro. Isso, Silva. Não é Rua Galvão Bueno, animais. Rua Silva Bueno. Mas se só agora vocês falaram. Mas você falou. Eu não, foi o Gilberto que falou. Você, coitado. Eu que falei. O Hernani Médola. Olha o sobrenome legal, Médola. Ele pergunta aqui, Benja. É só um minuto. O Bar conhece e falou que existe Rua Galvão Bueno. Trouxa. Existe. É na liberdade. Trouxa. Na liberdade. Então você fica eu e o Gilberto estamos com razão. Não é isso. É que o ouvinte não morava na liberdade. Mas isso é Ipiranga. Me perdoe. Silva Bueno me perdoe. O Gilberto e me perdoe. Ó, o Hernani Médola. O Médola. Ô, Benja, pede pro Gilberto explicar a capa do CD Me Faz um Carinho. Que porra é essa? Ele falou que essa capa aí. Pra explicar a capa? É a capa? Uma das coisas mais lindas que eu fiz na minha vida. Ele tá pedindo pra você explicar mesmo. Meu filho colocando a mão no meu coração. Então, é isso que ele tá falando. É isso. As pessoas. Numa onda aí que estão criticando por causa desse negócio de Instagram, esse negócio todo. É, o pessoal publica a capa do primeiro disco que eu fiz, faz um carinho, é o Você Já Abraçou, exatamente. Aqui a capa. Esse é meu filho com 2 anos e meio de idade. Bacana, né? Com quanto ele tá hoje? Hoje ele tá com 30. Meu Deus. Ô Gilberto, eu que trabalhava com você na RedeTV? Isso. Que eu fiz o SNL lá, eu lembro. Do Neto. Pô, uma capa legal, Não sei o que eles estão falando. Não entendo. Essa é a tal da interpretação. O disco tem uma faixa inicial que a própria Unicef quis fazer, inclusive, filho, a tradução para 25 países. É de Você Já Abraçou Seu Filho Hoje, é uma música, uma bacana, pancada, que eu tinha um quadro na Rádio Globo sobre isso aí. E o disco foi feito só com mensagens. E Você Já Abraçou Seu Filho Hoje. Como o slogan era Me Faz Um Carinho na rádio, o nome do disco ficou hoje Me Faz Um Carinho. E pra tirar essa foto com meu filho com 2 anos e meio de idade, colocando a mão no coração, você acha que uma criança de 2 anos e meio ia ficar quietinha? Foi uma tarde inteira. Não, enchi meu bolso de bala. Pode ver que ele tá com a boca cheia de bala aqui, ó. É verdade. Enchi meu bolso de dentro de bala e ele enfiou a mão pra beber e pegar a bala no bolso do papai. Na hora que ele pegou, ele olhou pro fotógrafo e tirou. É verdade. Pô, bela tática, hein? É, mano. É impressionante, então, quem perguntou? Deixa eu achar. Hernani. É isso mesmo, ele fala aqui de novo. Hernani Medula, ele fala: é esse o papo da bala. É isso aí. Ouvinte aqui, eu já enchi o bolso. Quando você tiver aquela situação lá que você tem que fotografar, enche a boca do mano, cara. É. Vou falar a boca de quem eu vou encher daqui a pouco. Pode vir. Não é com você. Mano, é malhado, né, meu? É. É bem malhado. Corpinho parecido com o meu. É bem malhado. O seu é o meu. Valdir Carvalho Underline pergunta pra você. Aquele programa Boa Noite Brasil que você fazia. Boa Noite, seu Brasil! Tinha o quadro A Máquina da Verdade. Se essa máquina é verdadeiramente real ou não. Ela sempre foi real no meu programa. É muito difícil o Brasil, nós temos uma ou duas. É um programa exclusivo da polícia. Da polícia eles secreta usam, né? Israelense. Moçada. Israelense, exatamente, esse aí. Sou bem já que e o representante do Brasil é o Mauro Naldivordem, que era aquele senhor que ficava atrás do computador, interpretando, evidentemente, o que aquele microfone previamente calibrado antes do programa com a voz de quem vai participar. Qual que é o índice de acerto? Chega a 90%. Quase. Caramba. É impressionante aquele negócio. É impressionante. Tanto é que, diante da máquina da verdade, eu testei. Já menti muito ali. A gente tentou fazer a máquina do amor, um outro quadro para aquela máquina, para a máquina do amor. Mas aí não deu tempo. E aí começou a aparecer máquina não sei aonde, máquina não sei aonde. Pra quem me conhece sabe, pra não brigar, eu fiquei quietinho na minha. Aí meu irmão fala só uma parada aqui, ó. Boa Noite Brasil não era também o nome do Flávio Cavalcante? É do Flávio Cavalcante. Gilbertão entrou ali de gaiato no porão. Mas o nome é da família? É da Rede Bandeirantes. Ah, o nome é da Rede Bandeirantes? É da Band. Pô, o Flávio Cavalcante eu peguei, eu lembrei. Sensacional. Ele lembrava os discos, né? Professor também. Boa Noite Brasil! Isso. É verdade. Fala, Portuga. Na verdade, meu irmão, a parada é a seguinte, entendeu? Quando fui aí, fala, eu achei mal, entendeu? Meu irmão. Você foi lá na máquina? Já foi. Mentiu muito? Complicado. Não mentiu, cara. Dura isso, não mentiu. Quem foi o que mais mentiu? Se o Mota fosse lá, a máquina ia explodir. Mas eu não lembro quem mais mentiu, não. Mas isso aí é a cara cabeluda dali, viu, cara? O duro é você falar pro cara, você tá mentindo. Não era, não foi bem assim. Aí eu jogava pro cara da máquina. E aí, Mauro, ele disse a verdade? Não, ele não disse. Eu falava que ele mentiu, ele não disse a verdade. Quero dizer que fui nessa máquina do Domingo Gato. Ih, aí ia pegar fogo a máquina. Quero dizer que perto dele já sou um trombadinho. Mas, ô Gilberto... Roubaram minha carteira no PT. Ô Gilberto, qual foi o momento mais emocionante da sua carreira? O momento que você fala, não esqueço. O dia que eu comecei, o dia que tudo começou, os programas de televisão, teve momentos, nossa, momentos fortíssimos, né? No rádio, quando começou a história do Você Já Abraçou Seu Filho Hoje, o Hélio Ribeiro era vivo ainda, e ficamos grandes amigos, e eu tive um orgulho muito grande, um ídolo para mim, e ele ouviu o quadro, foi lá na Rádio Globo para me abraçar e dizer, o rádio está de volta, conseguimos reviveram os momentos verdadeiros da verdadeira emoção do companheirismo do rádio brasileiro. Ficou muito, muito feliz, eu fiquei. E calhou de eu ter escrito para fazer ali a história do Você Já Abraçou Seu Filho Hoje. Uma história americana que também me comoveu muito quando presenciei no noticiário, do pai da família de classe média, que o pai batalhou tanto, comprou um carro zero e a filhinha foi brincar com a boneca na garagem, riscou o carro. E o pai, quando chegou, deu tanto na mão da menina que ela perdeu a mãozinha. Precisou cortar, amputar a mãozinha no hospital. E na volta, quando o pai foi... Imagina a consciência do pai, né? Já respondendo o processo na polícia, esse negócio todo. E quando foram buscar a menina no hospital, com a mão sem a mãozinha, ela disse... Quando a minha mãozinha crescer de novo, eu não vou riscar teu carro, pai. Isso foi um chute e é feito com fundo musical, é um negócio muito emocionante, emotivo. Foi muito emocionante mas, mesmo. Mas falta esses exemplos, Gilberto, hoje. Gilberto, quando você fez policial, você foi ameaçado? Na época que você fez programa policial, porque tem muito cara que faz programa policial que é ameaçado. É muito delicado isso aí. Eu nunca disse isso pra ninguém, não falei isso. Mas eu fui ameaçado várias vezes. Eu, minha família, criminal, inclusive. É. Só que eu sou meio diferente. Eu não consigo dormir se tiver um problema com alguém. Eu aprendi isso com meu pai. Meu pai não deitava. Meu pai tinha uma birra comigo durante o dia, ou se ele... Não ia dormir antes de te ou dava uma porrada na cara. Ou conversava e resolvia. Exatamente. Ou sai na mão logo, eu sou assim, cara. Eu sou assim, impressionante. E aí, eu que precisava resolver essa pendenga aí. Por que eu sou ameaçado? Né? Sou trabalhador como todo mundo, né? Se o cara quis ser bandido, foi a opção dele. Eu quis ser jornalista. Opção minha. E o jornalista tem que noticiar que o bandido aprontou. Bandido é bandido, não é verdade? E ele, o bandido sabe que ele é bandido. Ele sabe que ele é errado, né? E aí, tanto é que quando eu encarei essa situação e todo, e eu respeito todo mundo, eu não concordo, jamais vou apoiar bandido. Lugar de bandido é na cadeia, o bandido ideal é o morto, né? Mas eu costumo dizer sempre, e foi aí que a coisa pegou, que o cara pode ser o maior monstro do planeta, mas a mãe dele é santa. Então eu fui na santa pedir arrego, conversar com a santa. E foi onde... Eles entenderam que eu estou defendendo meu pão como eles defendem o dele, do jeito que eles querem defender. A opção é de cada um. Eu volto a dizer, não faça apologia de bandido. Não deixa o bandido falar em programa meu. Bandido nunca falou, porque bandido vira herói quando fala. Eu só não concordo com você. Se você, gosto se você deixar bandido falar, bandido vira mocinho. Tanto é que aquele bandidão mineiro que roubava todo o Brasil inteiro, foi preso no Amazonas, tinha fila de mulheres pra casar com ele. Ele era bonitinho, a televisão mostrava e... Errou. O Maníaco do Parque tem. Quem denunciou o Maníaco do Parque e quem mandou prender e apontou o lugar que ele tava, fui eu no Cidade Alerta. Ah, é? Fui eu. E quando ele chegou, não deixou... Olha, quiseram que ele falasse. Eu mostrei a cara, mostrava tudo, de tudo quanto era. Mas não falou, não pode falar em noticiário de outro horário. Mas no meu ele não falou, porque se ele fala, cara, sabe o que ele vai fazer? Não, eu não quis, sabe? Eu tenho filhinho, eu tenho mamãezinha. Pronto, mandam flores pra ele na penitência, mandam flores. É, e arrumou uma namorada então, depois. Então isso aconteceu, de fato. Só tem o telefone dele que eu preciso entrevistar o ele tá, ele tá aqui em, como chama aí? Nessa mas é verdade. Você pega lá aquele Maníaco do Parque. Ele agora tá. Não dá ideia que ele vai. Não, mas agora ele é evangélico. Cartas. Agora ele é evangélico. Ele acordou pra vida. Quem o Maníaco do Parque. Então, mas esse cara aí, quantas cartas de amor ele recebeu de mulheres pedindo pra casar com um maníaco desse? Já saiu isso aí, inclusive. Já teve uma reportagem sobre isso aí. A visita íntima dele era uma fila enorme. Negócio. Bandido da Luz Vermelha, gente, do Rio de Janeiro. João negócio Acácio, louco. João Acácio, amigo do bar. Tinha fila de filha de milionárias. Fila de milionárias pra casar com o cara. O ser humano é muito louco, né? É. Agora eu vou fazer uma parada técnica no Estádio 97 pra dar um recado importante. Jogador chinelinho tá cheio por aí. Agora, profissional que faz corpo mole pra encontrar um emprego novo merece cartão vermelho, não é não? Se a conta vive no departamento médico, se a promoção tá sempre em pendimento, e os benefícios nem entram em campo, já passou da hora de você despertar o seu lado lutador na Cato. Faça assim, acesse cato.com.br e cadastre-se agora mesmo. A Cato tem mais de 300 mil vagas ativas em todo o Brasil. É demais, não é? Então tá esperando o quê? Acessa lá, cato.com.br, Cato com TH, tá bom? Cato.com.br e assine agora mesmo. Os primeiros 7 dias são grátis. Vá à luta por um emprego novo. A Cato é pra quem busca mais. Valeu? Então, segue o jogo. Vamos seguindo o jogo com o Mano falando da Bozan. Opa, é isso aí, Sombra. Um que vamos, né? É. RG também. O RG recebia várias cartas de amor. Mas nunca matou ninguém. Quer dizer, eu acho. Posso cravar. Vai saber, né? RG número 2. Pode garantir. É. Pode garantir que nunca. Peraí, nem culposo. Se cavar Santa Isabel inteira... Não acho uma ossada no quintal. Não acha nada não, velho? Aonde? Se cavar Santa Isabel... Ah, depende, pra onde você vai, que lado você vai pra lá. Matar, não sei, mas que você já deve ter enterrado muita gente lá, já deve. Era a história de um pacato locutor de rádio, olha o que aconteceu. Aí deixa de onda, o homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada, nunca dispensamos aquela parte de futebol com os amigons, mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar, cara. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis. E contam com a exclusiva tecnologia B-Effect, que vai proteger e hidratar sua pele. Sua pele que tá aí, ó, desgastada pelo tempo, surrada pelo sol, talvez aí quebradiça por causa do vento. Você não vai ficar com essa pele nojenta que você tá hoje, cara. Nossa senhora, pelo amor de Deus. Tem também RG número 2, modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, pra você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. Boa. Aquele topetão esperto, aquela franja, o moicano, você decide. E além de tudo isso, a Bozano traz uma grande novidade, cara. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Você vai dar uma checada na axila, no sovaco agora, você que tá no metrô, tá no busão, tá no trem, velho. Você vai ver, não vai ter aquela pizza ligando o cotovelo até o umbigo, velho. Nossa senhora, meu Deus. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Lembrando que vem aí o resort do Estádio 97 e hoje nós vamos fazer uma promoção muito legal. Uau. O primeiro que fechar o resort lá no Lotus Travel hoje vai ganhar o direito de ser estranho no Ninho. Porra, a galera adora esse lance. Adora aí, ser estranho no Ninho. Essa promoção, tá bom? Então, falou. São 19 horas e 15 minutos, então a partir de agora, aquele que fechar, o primeiro que fechar o resort lá na Lotus Travel, o 28964665, ganha vaga de estranho no Ninho. Ligue, faça a sua reserva. Você pode parcelar em até 6 vezes no cheque ou nos cartões Visa e Mastercard. 6 vezes, está ficando muito fácil. Em 6 vezes, 28964665. Ligue agora, tem todo o plantão da Lotus Travel aguardando sua ligação, tá bom? Fale com o pessoal da Lotus. Tá chegando, hein? Resort do Estádio 97, de 22 a 24 de maio, no Bourbon Spa Resort em Atibaia, pertinho de São Paulo. Inclusive, se você vai... não gosta de pegar a estrada, fala lá com o pessoal da Lotus Travel que eles providenciam um transfer pra você, pra te levar e trazer de volta à capital ou a algum ponto da Grande São Paulo. Então o telefone é 28964665, você pode ligar agora. O resort do Estádio 97 tem apoio da Cassineira, que vai ter muita coisa legal da Cassineira por lá, hein? E do Botões, também o apoio da futeliga.com.br, acesse e marque jogos para seu time de futebol amador, e apoio da Madrugão suplementos.com.br, mano. É, Sombra, o negócio é louco, hein? Louco. O bagulho é daquele jeito. A Madrugão jeito. Suplementos é a maior loja online do Brasil de suplementos, hein? E quem quiser comprar os seus produtos aí para aumentar sua massa muscular ou, quem sabe, emagrecer, basta acessar, anota aí, amigão, madrugãosuplementos.com.br. Realize a sua compra e receba com frete grátis, tá bom? Boa. Fechou. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que tem o Yuri Aleixo, o Leão. Ô, Benja, fizeram uma página em homenagem ao Leão no Facebook e hoje postaram que ela será deletada a pedido dele. Pergunte pra ele se ele sabe disso, se ele não gostou de algo, porque a página é muito legal. Agradeço se puder perguntar. Você tá mandando apagar uma página aí? Que eu... Jamais, aliás, olha, não é uma só no Facebook, deve ter umas 100 e poucas. E tem também no Instagram e no Twitter. Não é tua? Eu sou, então, são fake. Você não escreve nada, então, tudo fake. O que acontece é o seguinte, como agora nós vamos lançar a TV Leão Oficial na internet, porque todo meio de comunicação agora vai para a internet. A gente já está uns 2 meses tá trabalhando muito pesado com o Lab3 TV, o meu escritório. E a gente descobre sem querer coisas assim muito desagradáveis. Por exemplo, pessoas falando que é o Gilberto Barros e xingando, ofendendo. Sabe, eu costumo dizer que eu não tenho fã. Não gosto de falar ofendendo meu fã. É meio esquisito isso, assim, mas é muito... Nariz empinando, não tenho fã, eu tenho amigos mesmo, né? Ofendendo quem gosta de mim. E eu jamais ofenderia alguém, jamais. Eu posso ser um cavalo mal educado, pode ser tudo, mas jamais ofenderia quem dá amor. Aliás, eu vivo de arroz, feijão e amor. A pessoa que está no rádio, a pessoa que está na televisão, vive de carinho. E as pessoas confundem as coisas e tal. Como é esse pessoal que cuida disso? Às vezes vem mostrar, Gilberto, você que fez isso? Não, imagina, você acha que eu ofendendo as pessoas, né? É um fake, né? Então, e aí eu procuro, a minha assessoria, o pessoal meu, procura entrar em contato com as pessoas em meu nome e pedir que elas me ajudem. Ou ajudem somando comigo, parando de ofender, mudando o negócio que está aí. Ou a gente pede para tirar do ar esse negócio todo, porque é ofensivo. Então, com muito amor, vocês não fazem ideia do carinho, do amor que eu recebo. Eu tenho o Gilberto Barros Oficial, é meu no Insta, esse é o oficial. É a única coisa que eu tinha na vida, porque eu não entendo desse negócio de apertar. Não sei nem onde é o power desse negócio. Eu tenho esses negócios, mas não sei mexer nisso. Aqui tá todo mundo mexendo, loucura esse negócio pra mim. Dá desespero que dá. E as pessoas... E eu fico... A gente fica suscetível às pessoas chegarem junto. E as pessoas chegam mesmo. Sabe? Eu até entendo. Mas olha, eu quero dizer o seguinte. Eu só tenho a agradecer. Esse falou que mandou tirar do ar. Com certeza teve um acordo, uma conversa. E essa pessoa gosta mesmo de mim, está me ajudando, deixando de fazer isso. Não se pode ofender. Não se pode jogar uma história de 43 anos assim. Não dá. Gente, eu ralei no gelo. Minhas unhas sangram. Nada pra mim é fácil. Eu já sabia disso. Nada pra mim é fácil. Nada. É tudo difícil. Gordo Pobre teve 6 programas na televisão, recorde no Guinness, 250 horas mensais ao vivo na televisão no Mundial. É recorde. Então, eu tenho que... Quando foi isso, Leão? Peraí. Foi na época da Bandeirantes. Caraca. Na época da Bandeirantes. 250 horas. Eu fazia o Boa Noite Brasil, fazia o Sabadaço. Boa Noite Brasil, 3 horas por dia. De segunda a sexta. Na TV, 3 horas é coisa. Hein? E 6 horas no sábado ao vivo. Tudo ao vivo. Era do meio de pouco até... Até às 6 da tarde. Lembro, né? Então, tudo isso é uma história. Gente, pode não valer muito, pode não ser muito, mas pra mim é tudo. Eu ralei muito, ralei demais. E a minha equipe fica muito preocupada comigo. Como disse a vocês, estão comigo há 25... Eles estão comigo há 25 anos. Então eles já sabem. Aonde você vai, você... Cara, eu olho pra um lugar, o sonoplasta sabe o que eu vou fazer. Eu faço um gesto, o câmera sabe o que eu vou falar, sabe? A direção já sabe qual é. É muito tempo junto. Humilde, aprende a ser humilde. Então é isso. Não fala isso. Não, imagina. Eu admiro o Gilberto. Não, mas eu volto a dizer. Eu quase fui no programa dele na Rede TV. É que eu saí na semana que eu fui pra Globo, mas eu tava convidado. Foi bem, foi mal você também. Você saiu da Rede TV, eu fui pra Globo. E você nem pra chegar com o Gilberto, eu tô indo pra Globo. Você não quer vir também, então? Aí sabe quem foi no meu lugar? O Fernando Muilaer. Ah, mas gente de primeira também, irmão, isso aí. Então eu quero que vocês entendam, olha. Eu só tenho, por enquanto, vai ajuda aí, Bele. Facebook, eu não sei o nome. Twitter, Instagram. Vai tudo entrar. O Twitter é @gbarros, porque não pode pôr um monte de coisa aí. E o meu Gbarros _. O Instagram é Gilberto Barros Oficial. O assessor falou que você tá falando tudo errado. Puder. Ô Gilberto, passa seu Orkut pra gente também, né? Meu o quê? Não tem Orkut, mano. Então, Orkut, tem esses negócios aí. E em breve, @TVLeãoOficial, em breve. Boa, Leão. Legal. Vocês entenderam? Foi assim? Deu pra entender? Olha, tá aqui, olha, tá aqui. Eu não sei se saiu do ar. Olha aqui. Não sei. Leão, olha aqui. Oi. O Twitter oficial. @gbarros _oficial. É mesmo? @gbarros _oficial. O Twitter serve pra quê? É uma forma de conversar, não? Eu não sei a diferença de uma coisa pra outra. Pô. Mas são todas as redes sociais. Não acompanha, não sabe. Eu não sei uma diferença. Pô, o cara acredita em ET e agora pergunta pra quem que serve o Twitter. Qual que é o Twitter da sua mãe? @Rebeca. Ah, fica aquela falar depois vai mandar problema. Que é. Minha mãe? Não sabe. O Facebook, porque assim, ó. Minha mãe tá com 25 mil seguidores no Twitter. Tá lá. A última postagem dela foi I Love Carsudo. Joga um bolão. Olha, cuidado. Então fala, mas é verdade. É isso, você tá aqui, meu. Para com isso, vocês. Tá vendo? Por causa de mim. Ela tem Tinder que eu já. Olha lá, por causa de Tinder. Mim. Vai, tem esse Tinder já. Também. Mas, agora. Sai 5 minutos antes. Então fala. Mas Tinder é a galera que tá na bisnaga. Eu não sei. O Face serve pra não sei o quê. O Twitter pra não sei o que lá. Faz outra coisa. E o Instagram pra o que não deu. O Instagram faz uma coisa, que é aquela foto que eu ponho de manhã quando eu acordo, põe a foto e escrevo lá. Dilma, chupa não, pelo amor de Deus. Dilma, ouviu? Eu pus uma ontem de noite, ela. Dilma, ouviu? Não, como é? Vai falar que não ouviu! Eu falei. Dilma, vai falar que não ouviu. No Instagram? Eu pus a minha cara assim e pus o pessoal batendo panela. No Instagram? No Instagram. Vamos achar o Instagram. Instagram. Qual é o Instagram? Né? Gilberto Barros Oficial. Ô, Paulo. Esse eu sei. Oi, vamos lá. Ô, Paulo, Gilberto. Paulo, você fez sucesso, Paulo. É verdade. É porque assisti muito o Gilberto e vi que o sertanejo universitário tá dando certo. Ah. Mas você tá cantando o sertanejo universitário? Você vai ouvir, cara, agora, em homenagem a todos os sertanejos. Ouve aí, ó. Se você tivesse no ar, você ia levar. Vamos lá, todo mundo aqui no sertanejo rock. Paulo Ricardo cantando pra você. Mudei o meu estilo pra enriquecer. Eu era do rock, mas tive um lampejo. Agora sou o cara do sertanejo. Pra fazer sucesso é simples pra mim. É só cantar um refrão repetido assim, assim, assim. Ou cantar qualquer palavra sem sentido, estilo Tchubirim, tchubirim, tchubirim, tchubirim, tchubirim, tchubirim. Paulo e Ricardo, e vocês? Paulo e Ricardo. Sensacional. É uma nova dupla que eu lancei, Paulo e Ricardo. Tá sensacional. Só queria que você explicasse pra mim. O que é tchubirim, tchubirim? É. Tchubirim é qualquer coisa. Né? Exatamente. É o que dá certo no sertanejo, inventar uma palavra. Ah, é o TTT dele. Exato. Aí você faz assim com o cotovelo e dança assim. Tchubirim. Exatamente. Tchubirim. O Gilberto sabe disso muito bem. Eu não. Esse é o Estádio 97, oferecimento da Perfect Brasil, Benja. É isso aí, amigo. Você sabia que a suspensão de um carro tem muito mais peças do que o amortecedor? Já não é novidade que a Perfect tem os melhores amortecedores disponíveis do mercado, mas ela não para por aí, não. Juntas homocinéticas, pivôs, terminais, barramentos também são peças importantes da suspensão e da transmissão do seu carro. E você sabe o que é isso, amigo? É o que faz o seu carro rodar com segurança. E o melhor, as peças Perfect, elas atendem os requisitos do Inmetro nas linhas exigidas. Então, amigo, na hora de consertar ou de fazer a revisão do seu carro, lembre e peça toda a linha de suspensão Perfect, porque seu carro só fica perfeito com o Perfect. Tem mais um detalhe, hein? A Perfect dá garantia de 2 anos nos amortecedores. E só quem comercializa produtos de muita qualidade dá garantia de 2 anos, hein? E a Perfect faz isso. Peça peças de suspensão com perfeição. Peça Perfect. Um abração lá pro Gerson, pro seu Pedro, pra Nancy, pra Débora e pra toda a galera da Perfect, Zombinha. Ô, Leão, tem um ouvinte aqui, o Luiz Aguiar, ele fala assim, peça pro Leão cantar a música O Cão, o Gato e Eu. É muito, muito legal essa música, é mexicana. É. Eu peguei de um grupo mexicano e fizemos a versão pro português. Sim. E éramos três, éramos... Essa música, no fim, é... Só sobraram eu, o cão, o gato e eu. Só sobrou o cão, o gato eu, e eu. Eu, gato e eu não dá. Não, não eu dá. Eu sou dois eu. A mulher foi, a história da mulher, que ela foi embora e ficou o cara cantando sozinho com o cão e o gato. Ah, no YouTube. No YouTube. Tem uma interpretação de um cantor chamado Vanderlei Rodrigo. Nunca ouvi falar. O isso. Cachorro, o gato e eu. Será que é isso? Ô, não sei. É meio bolinho, né? Sucesso que o meu povo gosta, Vanderlei Rodrigo. Deixa eu ver se é essa aqui. Vamos ver. Aqui tá carregando aqui. Olha lá. Cara, esse ronco e fuça pegou minha música. Tua música? Deixa eu ver. Tem 652 views. Tá falando agora, vai ter muito mais. O cara não canta? Eu tava esperando, tem que cantar. Esse é intro. O mexicano é bem com essa sanfoninha mesmo. Não. Não é essa. Não é essa. Ainda bem. Não é essa. Será que tem aqui você cantando? Tem aí no meu... Tem na página oficial. Olha, do Gilberto. Olha, eu queria dar um parabéns pra assessora do Gilberto. Por quê? Cadê a assessora do Gilberto? Tá ali, a Cristina também Moreira. Também era Cristina Moreira, tá ali. Eu quero dar parabéns pra você. Tá ali, ela. Cadê? Eu quero falar pra ela. Cristina. Tá. Olha, Cristina. Você quer dar parabéns? Cristina, eu quero dar parabéns pra você. Hã? Você deve tirar leite de pedra. Porque você pede pro... Ó. A gente pede pro Gilberto, o Instagram não fala, o Twitter não fala, a música ele não fala. Aí, é mexicana, é mexicana. Mas você tá com menos views que o Vanderlei Rodrigo, tá com 330. Ah, mas eu me escondi nessa aí. Mas agora vai ter mais. Quer ver? Somos quatro vivendo iguais na mesma casa. O nosso amor esquentava o inverno. Um só pensava em beijos eternos, outro buscava um olhar tão sincero. Cada vez mais. Canta aí, Gilberto. Éramos quatro, era um para todos, todos para um. Até que um quinto chegou de improviso, chegou prometendo. Em que ano você gravou essa música, Léo? Gravei em 90, né? 2001, 2001. A tua voz mudou, hein? Não, é a mesma. Não mudou? Não. O que, que um Pro Tools não faz, né? É, que cantando modifica. É um encorpado. Aí, ó. Aí, ó, aí, ó. Tem alguém no fundo aí, falando. É. Tá vazando o negócio no fundo. Tá vazando alto. É, eu mostro. É, tá vazando aqui alguma coisa aqui. Tá vazando aí, ó. É o Motinha. Por isso, pô. Por isso que ele estranhou minha voz. Vazou é o Mota. É que tá estranho, né? Mas tudo bem, tudo bem. Viu, Cris? Eu queria te dar parabéns. Calma, engateou. Porque não é fácil, hein? Deixar ele sozinho ferrou, né? Ele não sabe o Twitter, o Facebook, o Instagram, a música. Canta, hã? Escreve livro, fala que faz rádio, mas não faz nada. Excelente apresentador. Isso é verdade. Então, isso é verdade, mas pode ser. Eu não me perdi. Quantos anos você trabalha com ele já? Há bastante, já uns 15. Aliás, deixa eu dar uma bronca aqui. A tua equipe é tudo antigona, assim, todo mundo tá com você. Não tem como. Não adianta nada, garota náutica. Antigona! Velha é teu passado. Velha é tua história. Ô, juiz! Eu não falei antigona disso, é antigona do tempo, né, Benjamin? Não falei, não. Nossa, antigona que eu quis dizer, antigona de estar falar isso pra uma mulher é pior que xingar a mãe. Nós somos antigos na rádio, que nós estamos há 16 anos aqui. Que isso, Benjamin? Eu vou mandar um Twitter pra sua mãe. Benjamin. Caramba, Cris, deixa de ser cruel, aumenta na filha dele. Arroba o quê? Arroba Rehab? O Rudy falou que é arroba Rehab. Rehab é o cacete. Opção! Mas o que você ia reclamar? Da CET. É a rádio mais difícil de chegar na Avenida Paulista. Por quê? Cara, fica do lado de lá onde eu tava, na ZL, e vem pra cá. Você não chega, cara. Você dá risada, eles te mandam lá. Sabe onde eu fui parar? Lá no Hospital das Clínicas pra poder chegar aqui, cara. Você usa o Waze? Eu uso com o Waze. Então. Mas o Waze tá tudo entupido aqui, parado. Mandou pra lá. Porque você vem... Passei pela Gazeta na rua de trás ali. Ah, por que você não pegou bicicleta? Aí você... Nem fala isso pra mim. Ah, meu Deus. Mas poderia, ai, Haddad. O metrô é importante pro desenvolvimento. Ai, Haddad. Maior criação de grilos da cidade de São Paulo. É. Meu Deus. Não, tem muita gente que tá fazendo Cooper agora, tô contramão na ciclovia. Pior que aí você vai atravessar a Avenida Paulista, né? Hoje eu fui atravessar a Avenida Paulista lá. Aí você dá um bizóio, né? Não tem ninguém trabalhando. Ninguém tá fazendo porra nenhuma. Ou seja, só tem tapume ali, ô que Leão. Que coisa, não. E aí não tem nada. E o trânsito é uma desgraça, porque tiraram uma faixa de circulação e fica aquela bagunça lá e não tem ninguém trabalhando, cara. E quanto custou pra fazer? Putz, você... uma fortuna. Ó, no bairro de Limão, Celestino Burral tem quatro faixas. Mas, ó, o pessoal incentiva isso, vai sombrar. Imagina, por exemplo, uma empresa que não disponibiliza um chuveiro pro funcionário. Sim. O cara sai da zona leste de São Paulo pra trabalhar no centro. Vamos supor, o cara sai não São fede, Miguel. Arde. O cara chega... parece uma conserva. Fede, arde, o cara parece uma conserva. Chega com um vudum na empresa. E não é só debaixo do braço, é onde vai lá, ó, vai um balcilinho. Você imagina aquilo ali. Aquele potão de picles, cara. Não é verdade, é uma, cara. O cara é uma compota não suor. Precisa ir no fim da tarde, no almoço, no refeitório da empresa. Mas você ir no domingo cedo, aí você vai dar um rolê, depois você volta fedendo. Indo pra casa, toma um banho. Vai encontrar na periferia o cara andando de bicicleta, cara. O cara chega na beira e mete o cano no cara, eu quero ver como é que faz. A tem volta, segurança. A volta, em um passado distante, às vezes já peguei pegar metrô e ônibus voltando, o pessoal já volta com outro cheirinho, né? Já. Opa, volta. Tem gente embora. Que já vai com outro cheirinho. Desodorante já venceu, já não dá ainda mais. Ainda mais quando segura ali, segura no... Como chama aqui? Como chama aqui? Fala USP. Lá no interior já... É, o puta que pariu. É, o PQP. Pode falar. É o Pequeno. Pode ser, pode ser. Você sabe quem é o recordista mundial dos 50 metros livres de natação? É o César Cielo, com a marca de 20 segundos e 91 centésimos. Recorde dificílimo de bater, hein? Mas quer saber? É difícil de bater mesmo. É o preço da HDI. Por isso, não faça o seguro do seu carro sem cotar com a HDI. Vai por mim. Acesse hdi.com.br ou fale com o seu corretor e peça a cotação da HDI. Com a HDI você fica protegido até do risco de pagar mais. Vai correr esse risco? Não vai, né? E tem mais. Com a HDI você economiza dinheiro, mas também economiza tempo. Bateu o carro? É só passar no HDI e bate pronto. Em poucos minutos você sai com a autorização para o conserto. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vamos agora ao momento sem parar. É o momento sem parar do Estádio 97. Três ouvintes na sequência. Vá assistir seu time e precisa de um táxi? Use o aplicativo Sem Parar Táxi. Vai tocar aqui o nosso Asdrubal, Dodô. Ih, caiu ali. Já foi pro saco, né? Era do... Chupa do Menino. Era do Verdão? Era do Verdão. Alô? Palmeira caiu. Alô? Caiu, esse papinho foi. Caiu o Palmeiras de novo? Caiu a tua cabeça que vai cair. É verdade que tiraram o Peppa Pig do ar pra pôr só o Peixonauta? As crianças estão lá. Tiraram aí, acho que meu filho não aguenta mais ver esse troço aí. Muito pelo contrário. O Peppa Pig do ar, o Peixonauta entrou no lugar e tava com uma tacinha lá comemorando, né? Muito pelo contrário. Eu tenho uma filha pequenininha e ela adora a Peppa Pig. Adora. Tá lá no ar, sim. Não vem com um papinho fora. Não sabe. Não fala. Ah, é. Bulachar, né? Não perdeu. Sabe, não fala. E pega no Peixonauta aqui. Vai ser bom. Alô? Alô? Obrigado, RG. Foi bem o quê? Tá pagando pau por ganhar pra ele? Ah, Ceará. Ceará é um trouxa. Eu posso ir no risole com você? Oh. Não, vai com o Domingo. Eu vou com o Domingo. Não, vá comigo que não vai mesmo agora. Ah, vai, alô? Vai. Alô? Vai ver onde você vai. Você, quem fala? Você é trouxa, mas é o Wellington. Wellington. Wellington. Eu gosto, Wellington. É o Wellington do quê? É o Wellington Cabora. Ai, peixe, não tem apelido não, papai. Ferrou. Tem apelido não. Ô, Romário, não tem não. Ô, e quantos anos? 2.6. RG? É. Não pode esquecer, né, Domênio? Do quê? Escova de dentes, senão o cara fica com uma Wellington, né, velho? Ai, ou se não, vê se escaborra conosco aí. Ah, melhor ainda. Boa, Leão. Salvou, Gilberto salvou, hein? A do Gilberto foi boa. É. Ai, puxa saco. Senta lá no colo dele. Idiota. Bota essa risada imbecil aí. Poxa, do Gilberto. Ai, te catar. E qual que é o bairro que você mora, meu irmão? Vila Maria. Vai, mano. Eu morei na rua Togo. Aí é nóis, mano. A maior escola do mundo de São Paulo. Vila Maria, o bagulho é louco, mano. Hoje eu almocei na vila, velho. É Roland Garro? Não, é Roland Garros, velho. E é lá é Jardim Brasil, não é Vila Maria? Mas a rua é uma homenagem ao torneio de tênis, Domênico, da França, o maior deles. Eu morei lá, é de Saibro. Então é Roland Garro. Rudy, eu morei lá 30 anos. Se o cara chegar lá na rua e falar, por favor, onde é a avenida Roland Garro? Primeiro, você vai tomar um sacode iaiá. Segundo, vai tomar esculacho. Mas o cara tá perguntando, pô. Segundo, Domênico. Lá é a avenida Roland Garros. Roland Garros. Não é Roland Garros. Roland Garros. É, porra, você, viu? E um abraço a Unis de Vila Maria, minha escola de samba. E um abraço pro Marcelo 1, Marcelo 2 e o Lico. E um abraço pra Domênica. E o melhor lanche de pernil do Brasil é aqui da Boli Boli. Verdade. Boli Boli, mano. Grande Boli Boli. E o Rocha, que é a pizzaria que não fecha nunca. Ah, a Boli Boli ficou cara, viu, mano? Faz Playboy aí, mano. Porra, mas um lanche, puta, dá pra fazer três lanches. Lanche bom ali é no Dizzy, mano. Isso é bom, hein? O Dizzy é bom. Eu podia mandar pra nós. E a frutaria, tá lá ainda, mano? Tá lá, tá lá. Frutaria lá. Pra Santo Eduardo. Eu adoro a Vila Maria. Ô, minha filha adora comer no Dizzy. É bom. Toda hora eu tô lá. Ô, me diga uma coisa. Qual que é o time? Palmeiras. É nóis! É nóis, ô Gilbertão, nóis! Tava caindo o astral, viu, Domênico? Viu como ele falou? Palmeiras. Ô, Domênico, saiu uma reportagem hoje no Globo Esporte aí? Falando do público aqui em 2015, você chegou a ver? Não, não vi. O ranking aí de públicos aqui em 2015, ó, o Corinthians tá liderando com 31, a média, né? A média de público de 31.844. Do que é isso? O ano? É, no ano. A média de público do Corinthians é de 31.844. O Palmeiras segue na segunda posição aqui com 28.913. Tá. Mas o ticket médio, Domênico, do estádio do Palmeiras é de R$80, cara. O ticket médio de R$80. E do Corinthians? Do Corinthians, 63. Por isso que a renda é maior no jogo do Palmeiras do que do Corinthians. Não, mas a arrecadação do Corinthians, ainda esse ano, ainda permanece maior que a do Palmeiras. O Corinthians arrecadou até agora R$28.277.255. O Palmeiras arrecadou R$23.325.941. Mas isso deve ser o fato do Corinthians estar jogando a Libertadores também, né? Também, né? É a primeira fase inteira, enfim, ó. Teve a pré-Libertadores, a fase de grupos e agora tá indo pra oitavas. E o Palmeiras só teve o Paulista, hein? Sim. Então é uma arrecadação muito considerável. 23 milhões, cara, 23 milhões. Isso é o valor bruto, né? Então. Valor bruto. É, vai ter a... Ô, Domenico. Parece que sobrou disso aí, mano, a metade, viu? Deu mais dinheiro do que muito campeonato por aí. Ora se deu, cara. Você tem uma ideia, Domenico Gato? A terceira posição é do Flamengo, ó. O Flamengo, a média de público deles aí gira em torno de 21 mil por jogo. 21, 115. Mas com uma arrecadação, velho, bruta até o momento, de 9.256.000. Se você for pegar esses valores, mano... Corinthians e Palmeiras estão beirando os 30 milhões então, e o Flamengo arrecadou aí, ó. O Flamengo na terceira posição arrecadou 9.200.000. Ou seja, mano, essas arrecadações de Palmeiras e Corinthians é praticamente... E ó, o ano só tá começando, não chegamos nem no metade do ano, RG. É como se fosse um patrocinador de camisa, cara. Sim. É que lá no Maracanã. Não é verdade? Lá no Maracanã. Palmeiras na terceira colocação, RG, não chega nos 10 milhões. Não, mas lá Corinthians e Palmeiras estão quase com 30. E lá o Santos Maracanã, tá ganhando 100 mil, hein? Lá no Maracanã, quem tá ganhando grana pra caramba é o consórcio. É o consórcio, né? Verdade. Esse é o... E o Santos vai falar, velho. Mas é o seguinte, deixa eu falar só em nome do torcedor palmeirense. Um protesto aqui contra a diretoria do Palmeiras, contra o Avante. Estão aumentando agora a grana do sócio-torcedor lá. Isso aí, no mínimo, eu até entendo, tá? Mas se está ganhando já tanto dinheiro, vamos homenagear o torcedor que vai. Do Corinthians também, viu, o pessoal aí da ZL. Viu? Também. Corinthians lota estádio, Palmeiras lota estádio. Vamos prestigiar, vamos fingir que nada acontece, pelo amor de Deus. Vai, deixa, passa batido, fala que foi um mal entendido e vamos deixar como tá por enquanto. Você é sócio, Gil? Não, eu ia ter o remido, Sim. Eu não quis, por causa daquela violência que houve toda, aquele torcedor morrendo, esse negócio todo, eu não participei. Mas tem um amigo irmão, nós temos ali um camarote dentro da arena... Da arena Allianz, né? Do Palmeiras. Allianz Parque. Mas voltando ao assunto. Tá tudo tão perfeito, tudo bem que tem que pagar o estádio, mas vamos devagar com o Andor, que o santo aqui é De Barros. Entendo, o Barros. O santo aqui é De Barros. Mas, ontem foi divulgado, foi falado de aumentar, aqui, né? Não, falado, né, do aumento e tal. E parece que era o Rudy, que é sócio lá, falou que já estava então, nos o presidente planos de aumentar nessa época do ano. Eu tava do lado do presidente quando ele falou que o ano, ele disse em janeiro, ó, nós vamos aumentar pro ano, nós vamos aumentar o negócio. Tudo bem ele dizer, ué. A Dilma diz tanta coisa e não faz. O Lula falou que ia fazer tanto e também não faz. Um presidente de um clube de futebol, pelo amor de Deus. Faz uma homenagem à torcida. Ô, Gilberto, bate no peito e fala: o Avante é caro. Bate no peito e fala: o Avante é caro. O Avante é caro! Fala: o Palmeiras é grande. O Palmeiras é enorme. Tá bom, abestado. Ô, Dudu. Fala, velho. Mas não precisa ir muito longe, não, cara. O São Paulo tá negociando aí, acho que 3 jogos pro brasileiro pra receber 3 milhões, né? É foda. Alguma coisa assim. Não sei. É verdade. Mas aonde? Ó, o presidente tá tentando vender. A gente tá falando de clube grande, vem falar de várzea. Ih, rapaz. Nossa, então. Peraí. Ih, vem cá. Rapaz. Quantos aí é o Sombra, que é o Sombra, que é o São Paulino aqui. Meu pai e meu irmão também moram dessa, eles devem estar de. Ai, deixa eu perder. Vou pra debaixo da mesa. É, o meu clube de várzea tem 3 mundiais. Imagina aquele que não é. O Duro Sombra aqui, eu fico quietinho. Você pode falar à vontade, eu vou falar assim sim, porque senão eu apanho em casa, cara. Apanhar do irmão. Do meu irmão, pelo amor de Deus. Teu irmão é fanático. Nossa. Ô, Dudu. Fala, velho. Posso fazer uma pergunta, cara? Pra mim ou pro Leão? Pra você mesmo. Fala. Não é em tom de desafio, nada, não. Mas assim, no ano passado... Não é reprimenda, você... não, né? Não é nada assim. Mas no ano passado você falava que o Paulo Nobre ia ser o pior presidente da história. Sim, você ainda acha? Então, pode mudar de ideia. Eu explico. Não. É que tava tão ruim a coisa. Tava tão ruim. O Paulo Nobre mudou também. Né? Lá no meu viver em casa, eu tenho 3 papagaios. No ano passado, nasceu tudo urubuzinho, cara. A coisa tava tão feia. E o papagaio transou com uma urubua. Urubua. Vamos. Por parte, como diria o Jack. Isso, vamos lá. Vou explicar pra você o seguinte. O ano passado... Era o final do mandato. O final do mandato do presidente Paulo Nobre. Então ele foi reeleito esse ano para mais 2, certo? Sim. O mandato do Paulo Nobre, de 2 anos, ele pegou o time na segunda divisão, ele subiu o time da segunda para a primeira. E no ano que ele disputou a primeira divisão, ele quase derrubou o time pra segunda e só não caiu o time pra segunda. Nos números de. Na pontuação. Por conta do Santos. Na pontuação. Subiu o Palmeiras é obrigação, porque ganhava mais que qualquer outro clube que disputou e é o Palmeiras. Na subiu pontuação. Subiu o Palmeiras é obrigação. Na subir, não tem o que falar. Porque ganha mais que os outros, tem que subir. Aliás, Portuga, vou dizer uma coisa pra você. Subir e tem que subir campeão, é diferente. Com muita sorte. Ao contrário do Vasco, que ficou em terceiro, quase não subiu. Mas isso não é alfinetar, não é... Tem que subir, tem que subir. Não importa, tem que subir entre os quatro. Tem que subir entre os quatro, tem que subir, é obrigação. Isso era obrigação, subiu, tudo tranquilo, beleza. Quando teve o time na sua mão e disputou os seus campeonatos aí, com os times grandes, tudo da primeira divisão, ele quase rebaixou e só não rebaixou, não foi por méritos do Palmeiras. Foi mais por demérito das outras agremiações, principalmente lá do... O que caiu, que... Vitória. Acabou não ganhando, o Vitória. O Vitória que acabou não vencendo o Santos, que era só vencer e escapava. Juntou moedinha no fim pra contar os pontos, Leon, ali. Juntou pontuação, moedinha. Se o Soma pegar, eu sou uma época, no ano passado a gente pegou lá, fizemos um levantamento aí das equipes que caíam nos escapou pontos corridos. 42? 41, acho que o Palmeiras ficou com 40, escapou com 40, cara. 40, é. Acho que foi a pior média dos times que caíram, de escapar, né, pra de ficar, foi o do Palmeiras com 40 pontos. Então, assim. Ele só não foi pior que o Tirone, que eu disse na cara do Tirone que ele foi pior. E disse naquele momento que se ele derrubasse o time para a segunda versão, seria o pior presidente da história. Por quê? Porque ele trouxe o time para a primeira e derrubou de novo. Então, assim, e não ganhou campeonato nenhum. Pelo amor. Já o Tirone tinha ganho até a Copa do Brasil e falei que ele era o pior presidente do Palmeiras. O ano virou e ele tá fazendo um trabalho legal. Legal, então não podemos falar que ele é o pior presidente da história. As o ano mudou. Mudam. Tudo mudou. Ele mudou. Mudam. A sua análise pode mudar, normal. Então, agora é um dos melhores administradores. A coisa agora vai mudando e, por enquanto, aprende, vou dizer pra você, ele vem fazer um trabalho muito legal. Muito legal. Agora, vamos esperar o mandato dele terminar no ano que vem. O ano que vem que vai terminar. Pra ver o que vai acontecer pra gente poder falar. Independentemente de administração, boa ou ruim. O cara foi macho em fazer o que ele fez. Ele recomprou a dívida do Palmeiras, tá certo? Ele pagou. Mas é verdade, isso é verdade. O cara, ele colocou praticamente do bolso uma quantia. Se ele não pôs 100 milhões, ele é avalista. Se o Palmeiras não pagar, ele paga. É verdade. Quem em sã consciência faria isso? Eu não. Eu também não faria. Tem que fazer exame de sanidade num cara desse. Tem que fazer. Depois de toda a história. Ele é tão palmeirense, Gilberto, que ele pegou os passes do Mocho e do Mendieta. Aí é coragem. Ser avalista não é fácil. Aí é rasgar dinheiro. O Wellington, grande abraço pra você. Obrigado pela sua participação. Obrigado. Ô Sombra, posso só falar a última coisa, cara? Uma notícia que eu acabei de ver aqui na internet, rapidinho. Rapidinho. Notícia boa pros palmeirenses. Aí o Lúcio rescindiu, hein? Sim. Quem? O Lúcio. Zagueiro. Eu nem lembrava que ele existia. Eu também, graças a Deus. Eu nem lembrava que ele existia. Eu não lembro. Onde pra onde que ele foi? Lúcio, ele estava no Palmeiras. Esquece, gente! E o Kleber Lúcio, ele estava no Palmeiras também. O Gladiador rescindiu com o Grêmio hoje. É, mas no caso do Lúcio, ele estava no Palmeiras treinando. Não estava nem treinando, pra falar a verdade, Domenico. Ele tá quatro meses sem receber nada. Tá certo, sem receber, não. Ele recebia em dia, mas ele não ia nem no palestra ali pra poder... Ele tem o site na casa dele, é verdade. Tá treinando. Tava mesmo? Mas o Lúcio tava no Palmeiras ainda? Ou tava. Eu não sabia. Ah, o Lúcio, o capitão, Que decadência, que forma de encerrar a carreira até o fim do ano. Eu pensei que ele tivesse sido pra algum clube. Não. Economizou um milhão com isso aí. Foi bem, então. Por que você economizou? O Wellington. Não pagar pra ele. Acordo, pô. Economizou não, deixou de gastar mais um milhão. E o que tá pagando pra ele não jogar, não economizou nada. Wellington, um abraço pra você. Boa noite. Abraço. Sombra, só mandar um abraço pro pessoal que trabalha comigo, Adriano, lá, o Reginaldo. Mandar uma moela pra minha namorada, Camila. Boa, velhinho, vai receber um cartão tapa na cama. Mandar um beijo pros meus pais também, que eles estão agora na Costa do Sauípe. Aê, vida ruim! É, o bagulho é louco. É ruim. Mas beleza. É isso, e só a linha Bozano me garante um barbeiro fenomenal. Ganha um kit Bozano. Beleza, boa. Valeu, Sombra. Obrigado. Valeu, cara, boa noite. Valeu, vocês. Valeu. São três abraço, ouvintes velho. Na sequência. Com o aplicativo Sem Parar Táxi, você chama e paga seu táxi com muito mais agilidade, sem parar em todo lugar, até no táxi, Dodô. Costa do Sauípe de graça é caro. Alô. Alô. Quem fala? É o Flávio. Fala, Flávio, tudo bem? Beleza, Dodô. Beleza, meu velho. Flávio do quê? Flávio César Santos Amorim. Quantos anos você tem? 24. No Corinthians teve Eduardo Amorim, que foi campeão como jogador e como treinador. Ó, oh, RG2.4, mas assumiu aí. Hoje, RG. Vou perguntar pro Gilberto. Eu não vi a Bíblia do nome dele. Flávio César Santos Amorim. Nome de ministro. Perguntar pra você. Se jogar na tua mão, você toca um Tamorim? Ah! Aí foi, salvou. Eu não, eu prefiro jogar pro Santos. Ah, entendi também, boa. Caraca, vou parar por aqui, se aproxima, eu tô até com medo, né? Qual que é o bairro aí? Vamos ver se o GPS Man aí vai acertar. É só não inventar o bairro. Não vou inventar, não. Vila Verde. Vila? Ah, então Verde. É Palmeiras. Aí, Palmeiras. Palmeiras. Palmeiras. Palmeiras. Palmeiras. Palmeiras. Ah, mas olha, eu vou dizer um negócio pra você. Vila Verde, um daqueles bairros em São Paulo, que eu conheço uns 3, 4 em São Paulo. Tem Jardim Vila Verde, tem Parque Vila Verde. Agora depende, é Vila Verde, só Vila Verde ou é Jardim Vila Verde? É Jardim Vila Verde. Ah, Zona Leste. Pega o cotovelo, velho. Aí sim, Itaquera, pô. Sabe tudo! Vila Verde é um outro bairro. Tem Jardim Vila Verde. Tem Caldo Verde, Você gosta um Caldo Verde? Pouco divulgado porque é verde, e perto ali do Corinthians. Então eles não divulgam muito. Eu morei ali em 84. Pô, mas não sei se ele conhece, é a Estrada do Imperador. Conheço, pô. Falei? Joguei muito ali perto do Campo do Santana. Gente. Isso mesmo, no Campo do Santana, é isso mesmo. Joguei lá também, joguei um pouco, mas aí, meu, mudamos do bairro. Chupa, Gilberto, você não acreditou. Você jogava chupa, em que time lá? Nossa, mas na época, vou dizer um negócio pra você, nem lembro, cara. Eu tinha. Eu joguei no Vila Verde. Não tem time de Vila Verde. Tem Vila Verde lá. Eu vou te falar. Também. Não, eu vou dizer um negócio pra você. Ali tinha vários times, mas na época, né? A gente fazia um campeonato ali no bairro. Quantos anos você tem? 24? 24. Ah, eu tenho 21 a mais que você, você não vai lembrar. Era no começo. Você tem quanto? Eu tenho 21 a mais que ele. Ah. Agora, tinha um time que eu jogava com meu irmão, que era o time do Vila Verde mesmo. Ah, não, cara, esse daí eu não conheço, não. É, porque eu te falei, esse é moleque. Ah, o Leão falou que jogou lá. Não, Leão inventa. No Vila Verde? É, inventa. Ali no Santana? No Campo do Santana. No Campo do Santana? Ali na estrada, perto da estrada. Era aquela curvinha assim, né? Não, é uma reta. Ah, uma reta. Um reta. Do lado da Jaco Peito. Isso mesmo. Olha, Jaco Peito é aquela avenidona que começa... Eu queria agradecer aí também. Termina mais, Jaco Peito. Ô, Gilberto. Olha o Mano Brown aí. É nóis aí, mano. Usando aí o cap da Vila Fundão, mano. É isso aí. Seguinte, mano. Isso aí é armadura. Você tá protegido, tá ligado? Não pega bala. É nóis. Pode usar isso aí, irmão. É anti-azeitona, mano. É nóis. Anti-azeitona, irmão. Parabenizamento aí pra você, mano. Parabenizamento. Parabenizamento. Ô Flávio, que time você torce, Flávio? Apesar de morar em Itaquera, aqui é tricolor, meu irmão. Tricolor! Hoje, lotação lá do Morumbi, mais de 60 mil pessoas. Vai ser bom, hein? Michel Bastos não joga. Você acha que o São Paulo perde quanto com a ausência do Bastos? Muito, muito. Eu acredito que 40% do São Paulo é o Michel Bastos. Eu achava antes, né? Antes do Bastos ficar doente, Michel Bastos ficar doente, que o São Paulo tinha uma ligeira vantagem, tipo 55-45 contra o Cruzeiro. Mais pelo time no papel. Mas agora com a saída do Bastos, acho que a coisa dá uma bela equilibrada aí, viu? Acho que agora não dá pra dizer, tá nem ligeiro, porque o Bastos era o que tava indo melhor, né? O Michel era o que tava indo melhor no São Paulo. E é um banho de água fria, porque o cara tá se trocando no vestiário, velho. O cara olha pro lado ali e fala, o cara não tá, mano. Agora, tem outra. Um ouvinte perguntou, mas e o Centurion? Pode fazer às vezes do Bastos, do Michel? Claro, olha, o Centurion tem outro tipo de jogo, é driblador. Se ele tiver inspirado, ele pode... O driblador... Mas como ele vai estar inspirado, Sombra, sendo que ele não tem amigos aqui? Não, mas ele fez amigos. Ah, mas ele foi forçado uma situação. Já tá curtindo aí o Twitter do Leão, já fez amigos, não tenha dúvida. Comprou pra mim. Grande Centurion, um cara de ego maravilhoso. Aí que tá, vai ter uma retranca. Se o drible dele for produtivo, pode furar retranca. Nesse sentido... Você pode ter um ganho. Tudo depende, cara. Se vai ser o Michel Bastos, vai entrar o Centurion, perdeu ou ganhou, vai depender daquilo que o Centurion produzir e que o resto do time, porque também é coletivo. É, né? Association. Claro. Association. Às vezes você pode ter lá, olha, você poderia ter hoje jogando o Michel Bastos. Se os volantes não fazem o papel deles, também não vai jogar sozinho, não adianta. Agora, é uma perda. Infelizmente é uma perda. Mas vai fazer o quê? Perder a mãe pra dengue, cara. Fazer o quê? Esse Centurion, ele tem que jogar muito perto do ataque da área adversária. É. Ele é driblador, toma uma falta, é perigoso pro adversário. O Ganso vai jogar? Ele jogando muito no meio campo, tá certo. Ele tem que chegar mais perto do ataque, não mais perto da defesa, ficar coçando o saco ali onde ele fica na cara da defesa. Ele fica tem uma bola do campo assim, uhum. Ele fica pra trás da linha aqui, desse lado esquerdo aqui, e não sai dali, cara. Ele dá dois passinhos e põe a mão aqui na. Ele anda assim, aqui, né? Como chama aqui? Jogador chama aqui o quê? Virilha. Não. Cox. Hã? Cox. Na anca do cara, na anca do cara. Na anca? Na anca. Ele fica assim, cadeirudo. Lembra do ele cadeirudo? Ele fica assim com a mão na segura. Cadeira. Isso aí, na cadeira. Mão na cadeira. Literal é mão nas cadeiras. Não pode, se ele encostar no Centurion, São Paulo faz 5-0. E outra coisa, Gilberto, o Cruzeiro tem um time... O Cruzeiro tem um time que tem um meia, que é o De Arrascaeta. Ele é muito participativo, muito bom. Tem que encostar, que se deixar jogar. O De Arrascaeta que não gosta... Esse parece que gosta de jogar pelas pontas. Hein? Gente, o jogo vai ser no Morumbi. Vocês estão falando de Cruzeiro que vem de uma péssima campanha em Minas Gerais. É verdade. Levou um chocolate do Atlético. Ele é freguês do Galo. Pois é. Não, eu acho Galo, que no papel, tem mais time que o Cruzeiro. Mas tira o papel, vamos no São Paulo e Cruzeiro. Entrou o São Paulo em campo. É no Morumbi, cara. A torcida vai estar tá 45 já vendidos, não é isso? Mas problema, o problema é assim, o São Paulo só fez uma grande partida nesse ano, que foi a última contra o Corinthians. Foi duvidosa. É isso que o São Paulino fica meio ressabiado. Qual é o São Paulo que vai entrar? É o de antes desse jogo ou é porque desse jogo? Eu acho que hoje é pra arrebentar. Acho que o São Paulo arrebenta. Sabe por quê, Leão? Sabe por quê? O São Paulo, se a gente pegar no papel, eu acho que o São Paulo é muito mais time que o Cruzeiro, mas não tenha dúvida disso. No papel, um por um. É claro que você... vamos tirar a camisa dos dois. Escolhe aí, ó. Tem 11 aqui e 11 aqui. Qual que você quer? Tem que pegar um. Você vai pelo São Paulo. Não tenha dúvida. Tem jogadores melhores. Agora, precisa saber, é o que o Sombra falou já várias vezes aqui, inclusive. O São Paulo é aquele antes desse. É o antes Corinthians ou depois Corinthians? É. Vamos ver. E a torcida. Hoje, vamos ver. E a torcida que vai lotar, tem que lotar pra ajudar. Exatamente. Não pode ajudar. Vaiar, porque não joga contra. É outro campeonato. E o juiz hoje é Carlos Amarilha. Falando sério, se o Reinaldo fizer besteira, não vai, o Reinaldo. Não vai. Apoio, Reinaldo. Senão, não, aquilo que já é meia boca vai ficar pior. E o Amarilha fala, só voltando a frisar aqui: se fizer merda, ele expulsa. Ele não tem problema. Mas se o São Paulo entrar com um coração no bico da chuteira, o que tá faltando nos jogos do São Paulo, por isso eu reclamo do Ganso. Porque ele esfria o time andando daquele jeito. É. Se entrar com o coração no bico da chuteira, não passa nada ali naquela defesa. Eu tenho certeza que o São Paulo ensaca o Cruzeiro hoje. E tem duas semanas sem jogar. Raça, sabe aquela vontade, a gana? A torcida quer gana. Quer ver o jogador, aquele carrinho vai bater na placa de anúncio lá do Falou mesmo. Coração São Paulino agora, hein? É uma homenagem, eu devia isso ao meu pai. E ao Sombra também. Ele deu uma cutucada aqui no São Paulo, o irmão dele apelou no pé. Flávio! Queria mandar um abraço aí pro Leão aí. Deus te abençoe, meu irmão. Cara, você. É nós, como uma diz aqui. Cenas mais épicas que eu já vi na televisão foi você que fez. Então chuta o pau da barraca, vai, Oxi. Cuidado que eu xingo a mãe, hein? Mas qual que foi a cena? Foi o da moto lá que ele foi acelerar. Tá bom, eu conto. Eu fazia propaganda de uma moto, moto. Era pesada não, pela Deus moto não ser a que o Beijo anuncia, lamentavelmente devia. Se fosse, eu não acidentava. Se fosse Honda, eu não sofria aquele acidente. Boa, Léo, boa. E aí eu tava no scooterzinho, E aí eu resolvi montar pra variar, quis aprontar, quebrar o script e montei no scooterzinho. Acelerei o chão do estúdio. É liso. Ele é pintado, então você imagina como é liso. E o sapato do apresentador também é liso, que é sola nova, você imagina, né? Você tomou no scooter? Não. Eu acelerei o scooter e tal, ele começou a ir, eu não consegui brecar, eu fui atravessei o palco inteiro com ele. Nossa. Calma, tinha uma leoa ali na ponta. Parei o scooter, desci, falei. Continuei o programa, tinha feito o comercial já estourado, né? Do scooter. Imagina, eu andando já bastava, não é verdade? Se me aguentou, é bom, é ou não é? E eu entreguei pra Leoa o scooter, entreguei assim. Só que em vez de ela segurar o scooter, tava ligado. Em vez de ela segurar na. É canopla que chama aquilo? Uhum. Manopla. Manopla. Do lado da manopla que breca, ela pegou no acelerador e segurou. Aí ela foi junto. E acelerou. Eu fui junto. Ele empinou. E no ar, ao vivo. E pra não. Olha lá, sacana. E pra não cair e o scooter não ir em cima dela, ia ser terrível, ela ia se acidentar todo. no fim do escudo tem aquele negócio que põe bagageirinho, né? É de metal. Eu segurei, eu fui segurar, ele foi ele pra lá, só enganchou no dedinho. Tanto nossa. É que eu fiz 3 horas de programa com o dedo quebrado. Dali eu fui pro Einstein ali no... E o pior é quando vai cair, cai em câmera lenta. Vai lá, caiu em câmera lenta. Ele ainda tem até na internet essa sacanagem, tem, não tem? Sim. Pois é, pois é. Mas valeu aquilo lá, foi gozar. Até eu ri, viu, cara? Eu chorava rindo. Flávio, obrigado pela sua participação aí, pela lembrança desse caso, tá bom? Valeu, Sombra. Sombra, eu queria mandar uns abraços aí. Muito rápido, vamos lá. Bora. Pra Capgemini, empresa de TI aí. Pro Gilmar, que já ligou aí e também ficou nervoso pra caramba. É, também pro pessoal aqui da Quebrada, aqui de Itaquera. É nóis, Itaquera ZL. E falar também que o doutor fez o casamento do amigo meu. Opa. Pô, discotecou. Foi muito bom do Douglas e da Fabi. Ô, Douglão! Pô, foi show de bola, cara. O casamento show demais. Beleza, cara. Beleza. Um abraço pra você. Boa noite. Falou, cara. Abraço. Valeu. Alô. Esse é o momento sem parar no estádio. Agora são 3 ouvintes na sequência, o terceiro. No pedágio, no estacionamento, no posto, até no táxi, sem parar em todo lugar, Dodô. É o último ouvinte da noite. Ah, o último, é verdade. Alô. Alô. Alô. Quem fala? Leandro. Ô, Leandro, tudo bem, meu? Leandro do que é o nome completo? Aleandro. Aleandro? Aleandro. Beleza, Leandro do quê? Cleiton Mendes Frazão. Ah, tá certo. Quantos anos você tem, meu velho? 36. 3.6 hoje, RG. O que você acha? Olha, eu vou dizer um negócio pra você. Ah. Por uma frazão de momentos, eu entendi o nome dele errado, velho. Sensacional! Sensacional! O RG é o cara que salva a hora, não tem jeito. Boa, Gilberto. Boa. E qual que é o bairro agora? RG, mano, eu tô na melhor cidade do Tietê. Melhor o quê? Cidade do Tietê. Vai? Cidade do Alto Tietê. Vai? Cidade do Alto Tietê. Vai? Ele tá ali do lado de Jaú. Vai? Ele tá ali do lado de... Ele tá na barragem de... Pega o cotovelo, vai. Pega o cotovelo. Santo Isabel ele tá. Vai, pega o cotovelo. Não, lá não é Alto Tietê. Santo Isabel é... Ali embaixo onde tem a eclusa. Santo Isabel é Vale do Paraíba. Vai. É próximo de Santo Isabel. Vai. Chupa, não falei que era perto de Santo Isabel, trouxa. Aí, vem você saber onde você mora. Vai. Tá bem de falar Santo Isabel, não é perto de Santo Isabel, amigo? Salesópolis pode ser também. Salesópolis ali, não é? Tô Poá. Então, e Santo Isabel não é perto de Poá? Fica próximo. Oh, então, lógico, fica próximo. Como assim, velho? Como diria o Jânio, Ciel não é, se for Poá. Ah, sensacional! Salvou a... Olha, o Leão salvando a hora. Igual o time aí, brother. Vamos lá, que nós estamos atrasados. Se a dengue picar o Leão hoje, quem morre é o mosquito da dengue. São Paulo, Leandro? Novo? E aí, rapaz, tá ansioso pra hoje ou você tá mais... Não entrou um corintiano hoje, hein? Caiu! Ah, que pena, hein? Tá jogando com ele? O jogo do Corinthians começou agora. Começou 15 pras 8. Começou 15 pras 8. E você precisa ir pro estádio e não quer ir de carro? Vai precisar de um táxi pra ir comemorar os gols do seu time com os amigos? É só baixar o aplicativo Sem Parar Táxi, pedir o táxi e ir tranquilo. Mesmo se você estiver sem dinheiro e sem cartão, você pode pagar via aplicativo do Sem Parar Táxi. E o valor vem na sua fatura, junto com as suas passagens de pedágio e estacionamentos. E melhor, você não tem custo adicional para usar esse serviço. É genial! Agilize o seu lado. Baixe o aplicativo Sem Parar Táxi, você vai se amarrar, sem parar, em todo lugar, até no táxi. Estádio 97 também no oferecimento de Perfect Brasil. Seu carro perfeito é seu carro com suspensão Perfect. HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Singapore Airlines, a única companhia 5 estrelas a levar você direto a Barcelona. Epocler, seu fígado reclamou? Com o Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Oferecimento também da Cato, aquele aumento que você pediu caiu no esquecimento? Vá à luta por um emprego novo, acesse cato.com.br e assine por 7 dias grátis. E BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais.

say, whatever happened to the love we share, whatever happened to the love we share.

Back to the bank, don't let go.